tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Minas Debatendo One Piece, esse quadro do Cantinho da Pá pra gente só falar de One Piece. Vão ser sempre temas bem específicos pras mulheres, ok? Alguns talvez não no futuro, mas de primeira a gente vai falar sobre coisas muito sobre visão feminina, tá? Lendo One Piece. Então, pra falar desse tema maravilhoso, eu convidei duas pessoas maravilhosas, duas mulheres incríveis, que amam One Piece e que vão poder também tecer muitos comentários importantes. A primeira é a Josi Fonseca, do Vertente Geek e streamer, e faz muitas coisinhas aí pela internet. Olá, Josi! Olá, tudo bom? Várias coisinhas na internet por aí, é só em procurar que acha. E também, além da Josi, a gente tem a Helena, a redatora do Chimichangas, também podcaster lá do Papo Nerd com Elas. Enfim, vocês já estão acostumados, que já veio aqui no cast recomendar a Gintama. Então, olá de novo, Helena. Olá, obrigada pelo convite mais uma vez. Agora a gente não tá falando de Gintama, mas tá falando de One Piece, outro álbum que eu amo, e é isso. E, gente, eu tô muito animada. Acho que vocês já perceberam que eu tô bem animada pra falar de One Piece. Porque, assim, eu nunca tive um projeto que eu pude reunir garotas, mulheres, pra falar de One Piece. Então, eu sempre estive em ambientes masculinos pra sempre falar, ser aquela pessoa, ser o contraponto. Eu falei assim, não, galera, mas não é exatamente isso, sabe? E eu meio que cansei um pouco disso, sabe? Então, vamos reunir mulheres pra gente conseguir ter aquela sintonia, sabe? Tipo, porra, eu entendo você. É pra isso que eu fiz esse quadro. E é por isso que a gente vai falar sobre o desenvolvimento das personagens femininas de One Piece neste episódio, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Você quase não tem pessoas da internet falando a respeito disso, e quando fala, sempre fala muito, sei lá, eu não gosto. Enfim. E aí, eu acho que é um tema muito, muito relevante pra gente falar aqui. Mas antes de a gente entrar nesse tema de desenvolvimento dos personagens, eu só queria lembrá-los do projeto do PicPay e do Apoia-se do Cantinho da Pá, que é através deles, através da contribuição de vocês, que os textos cabulosos no Chimichanga são feitos. Então a gente tem aquele texto imenso lá de pedofilia no Japão, que foi feito justamente porque os assinantes bateram a primeira meta, e já bateram a segunda e a terceira meta. Então assim, estamos no on fire total no projeto do Cantinho da Pá. E o texto sobre pirataria, ele já está com 25 páginas, ok? Já está quase assim, tá bem, bem gostosinho, tá quase pronto. A Helena já deu umas olhadas nele já, então... Spoiler, está ótimo. Então assim, eu digo pra vocês assim, só assim, tá um tempero, entendeu, galera? Tá uma gostosura esse texto, vai ser uma coisa sensacional. Ele vai sair em dezembro, tá? Então já fiquem ligados que esse texto de pirataria otaku logo, logo já está no Chimichangas e eu vou fazer todas as divulgações. E futuramente vai ter também um cast só dedicado a este tema. We are... voltar aqui a One Piece. Eu acho que a gente vai falar aqui bastante sobre o desenvolvimento das personagens principais, tá? Então, as personagens principais que escolhemos pra este episódio foi a Nami, a Nico Robin, a Vivi, Nefertari Vivi, e a Tashigi. Sim, vocês vão entender quando a gente chegar na Tashigi por que a gente escolheu a Tashigi. Mas, primeiro, a gente vai falar de quem chegou primeiro, né? Então, a gente tem a Nami, que é a grande heroína da história, que já apareceu logo, realmente, ali no finalzinho do primeiro volume. Já teve muita coisa acontecendo no segundo volume. E daí, nunca saiu, né, da história. É o grande símbolo feminino de One Piece. Então, a gente vai começar pela Nami. Primeiro de tudo, galera, a gente vai falar bastante das personagens femininas, no sentido do tipo, a gente gostou, a gente não gostou, fez sentido, não fez sentido, o que que faltou pro desenvolvimento dessas personagens, e pra gente poder falar disso, a gente vai ter que relembrar um pouco o desenvolvimento delas, né, um pouco da jornada na história, né, então por isso que a gente vai falar de cada personagem pra gente realmente dar esse foco necessário pra cada uma. Pra começar, eu queria fazer uma pergunta geral aqui pras convidadas. Quando a gente fala de East Blue, né, e a gente vai falar que praticamente no East Blue inteiro a gente teve a presença da Nami, né? Que a Robin só entrou depois, a Vivi só entrou depois também. E ali no East Blue a gente tinha apenas esse símbolo feminino. No geral, o que vocês acham da Nami ali no East Blue? Como que vocês consideram, se o Oda fez ali passos legais na hora de não só fazer o design da personagem, né? Mas os próprios diálogos, como que ela lidava com as coisas na saga e assim por diante, até o Log Town. Tudo que eu queria era ser a Nami, né? Eu acho ela a minha personificação. Se eu tiver um espírito animal, é a Nami. Porque eu adoro como ela aborda as coisas. Hoje eu olho, e eu sempre gosto de comentar que são personagens femininas escritos por um homem, né? Então é sempre muito surpreendente quando dá pra se sentir representada numa personagem assim. E eu gosto muito da aparição dela, tanto no mangá quanto no anime. Ela tem aquela característica de ladra, né? De aproveitadora, de maliciosa. E tudo isso, pra mim, era muito maravilhoso. O jeito que ela flertava ali com a bandidagem, mas amizade. Ah, não, droga, vamos fazer isso. E ela tocando a vida, porque ela tinha que tocar a vida. Ela não tinha outra opção. E tudo isso, meio que essa Nami lutadora, pra mim, sempre representou o tipo de mulher que eu queria ser, né? Então, pra mim, ela é incrível. Uma das minhas preferidas até hoje. E você começou a consumir One Piece mais ou menos quantos anos, assim? Eu comecei a consumir One Piece na mesma época que a maioria do pessoal da minha idade, ali nos 17. Abandonei One Piece e retornei há poucos anos. Eu nunca saí de West Blue até uns 2 anos atrás, quando eu assumi de vez a leitura do mangá. Nossa, então é muito legal, porque essa identificação também é recente, né? Não foi uma parada tipo, olha, cara, quando eu li, quando eu era pequena, eu puta, achava aquilo muito massa. É uma pessoa que eu queria ser, né? Eu acho que quanto mais eu fui envelhecendo, mais eu fui olhando pra Nami e percebendo identificações, sabe? De como levar a vida. Pessoalmente falando, eu acho que eu me identifico com a Nami no sentido do tipo, cara, eu preciso dar um jeito de resolver isso aqui, sabe? Do tipo, meu, eu como mulher, vai ser uma bosta, entendeu? Do tipo, sempre vão me olhar como o lado frágil, sempre vão me olhar como o lado problemático, né? Como a corda, onde que a corda vai arrebentar. E eu preciso dar um jeito de resolver essa situação. E se eu precisar resolver isso aqui pela esperteza, que nem você falou, sabe? Pela malícia, eu vou fazer isso e foda-se, entendeu? Quem tá lá do outro lado querendo me machucar é sempre um bando de cuzão pirata, né? Então, tipo, legal no estipulo é isso. Ela fala, eu gosto de laranja e dinheiro e odeio piratas. E aí você entende depois por que ela odeia piratas, né? Então, ela teve que viver, conviver não, com piratas. Não, eu adoro. Eu adoro quando ela se passa de louca e resolve as coisas, gente. É a minha solução pra vida. Eu também gosto disso, porque assim, no início, no East Blue, todo mundo subestima a Nami. E aí, a Nami, ela sabe disso. E ela usa isso pra se beneficiar, entendeu? Então, justamente, é a personagem esperta, cara. Ela tá ali pra sair ganhando em cima de otário. E eu acho isso ótimo, porque normalmente o Oda, ele sabe fazer homem otário. Então a gente vê ela brincando com a galera e às vezes ela realmente se coloca em situações muito perigosas. E que ela, tipo, fala, eita caralho, eu me enfiei numa coisa bem perigosa mesmo, né? Mas ela vai percebendo também os próprios limites, né? A gente sabe de início que ela não é uma personagem de luta corpo a corpo. Conforme a gente vai vendo no East Blue, ela também não teve um treinamento específico, né? Ali pra batalha, né? Ela não teve um mentor, né? Muito diferente do Ruffy, muito diferente do Sanji, do Zoro, né? Que ali no East Blue a gente já sabe que eles tiveram esse tipo de passado, né? E a Nami não, cara. Mas isso reflete um pouco também a nossa realidade, porque ninguém prepara a gente pra isso e a gente tem que se virar. A Nami, tanto que ela se fecha pra todo mundo e ela não aceita ajuda inicialmente porque ela não acredita nisso, então ela não foi preparada pra isso, então ela não teve um mentor como a maioria de nós, assim. Perfeito. E teve que aprender na raça, sabe? Eu acho que quando, tipo, você pergunta, tipo, o que é o East Blue pra gente, eu acho que já me remete ao arco da Nami desde o, assim, pra mim, desde o começo, assim, o impacto. Porque eu acho que é o impacto que traz esse arco. E acho que a essência de One Piece é, acho que, o ponto alto ali que traz. Então é como vocês falaram, que, tipo, a construção da Nami, ainda mais feita pelo homem, acho que é muito interessante de observar. Só analisando de uma forma geral, é claro que existiu piratas, mulheres. Mas acho que a representação ali da Nami é uma personagem que ainda meio que... Ok, tem os seus problemas, mas não sabe... Tipo, tem um sonho, mas não sabe exatamente o que quer. Eu acho muito interessante. Eu acho que também você falou dessa discussão, quando a gente vai debater One Piece. É sempre muito isso que você disse, que é tipo... com homens. Não tem esse problema, mas eu acho que a gente tem que ter esse espaço, como você tá criando, de ter esse ambiente pra falar One Piece com mulheres e entender os nossos pontos, né? Os problemas e os acertos. Eu lembro que eu peguei One Piece pra assistir em 2012 e, que nem você, eu era muito, tipo, do fandom, ainda mais no Facebook, participei de página e era muito isso. A gente não tinha tanto espaço pra falar como a gente tá tendo hoje. E sobre, acho que sentir uma empatia pra Nami, assim, mesmo que a Robin hoje seja minha personagem favorita de One Piece, eu sinto que eu tenho mais empatia com a Nami, eu sinto mais, assim, os sentimentos que ela sente, eu me identifico muito mais. Do jeito que ela é insegura, do jeito que ela quer resolver os problemas. E eu acho o jeito ali dela perfeito, assim, numa construção de roteiro, assim, maravilhosa, assim, no East Blue. Eu adoro como o Oda faz isso, de, tipo, mostra ela, tipo, uma personagem que, tipo, ah... tá ali pra roubar, não sei o quê, não ligo pra ninguém. Daí ela meio que vai tendo essa empatia com o Luffy, com o Zoro, depois com o Sop. Daí isso tudo pega e tudo, assim, né, no Arlong Park. E acho que é maravilhoso, assim, mostrar o passado dela com os sentimentos delas ali é muito bem feito. Cara, o desenvolvimento no East Blue é muito legal porque, ao contrário dos personagens, a Nami, o Oda, ele foi trabalhando saga por saga, né? Arco por arco, no caso. Que a gente não sabia a história da Nami, a gente só sabia que ela odiava piratas, que tinha alguma coisa ali no passado dela. Mas só que, assim, não tinha uma saga dela ainda. A gente não sabia quase nada dela. Então ela entrou pra ajudar o Luffy, conseguiu lá o mapa com o Buggy, ajudou o Luffy a derrotar o Buggy, né? Que eu acho que isso é uma coisa importante também, apesar da Nami ela não ser do tipo lutadora. Ela que bagunçou completamente o Buggy pro Luffy conseguir enfiar a bazuca lá nele e jogar ele pra longe. E na saga seguintes, nos arcos seguintes, com o Zop, né, ali no Baratie também, que ela deixa todo mundo... brinca com o Yosaku e com o Johnny pra conseguir ficar com o Mary e ir pra Arlong Park, a gente vê que tudo isso ajudou na construção de personalidade dela. Né? Era o tipo de pessoa que tem essa questão do dinheiro, da questão da ambição, né? De ser espertalhona e tal, mas ao mesmo tempo a gente vai vendo esses níveis de sentimento que ela vai conseguindo ter pelo bando. Quando o Luffy salva o Chuchu, o cachorrinho, meu Deus, né? Eu tô vendo. Tipo, a Nami, ela fica olhando aquilo ali, do tipo, caralho, velho, ele fez tudo isso pra... porque ele entendeu o que o cachorro tava sentindo. Ela nunca tinha lidado com uma pessoa como o Luffy. E aí, ela foi acabando tendo, assim, esse carinho, né, por ele. Eu acho que, tipo, e o que você tá pontuando, eu acho que é um espaço, tempo perfeito pra construção da personagem pra ter um impacto em Arlong Park. Acho que o Sanji é um caso à parte, mas, tipo, mostrar ali o passado do Zoro, do Usopp, não tem que ter, acho que, uma construção de tempo necessário pra, tipo, como a Nami teve, né? A Nami, eu acho que ela teve um tempo perfeito do tipo, tem que ter essa empatia com o Luffy e o resto, tem que mostrar um pouco mais pra ela, pra aí sim, né, ter essa reviravolta da personagem. Então, por isso que eu acho que é muito bem feito. E o crescimento da personagem é mais orgânico, né? Principalmente depois que a gente tem o time skip, a Nami, você olha ela, você identifica ela ainda tem os mesmos trejeitos. A cena durante... eu lembro que na Ilha dos Tritões, tem uma cena linda dela, que remete a Long Park, e mesmo assim, ela mostra que ela cresceu pra caralho ali. Desculpa, falei palavrão. Não, pode falar, fique à vontade. Aqui tá tudo liberado. Eu falo palavra pra cacete também. Ai, liberou a baderna. É porque aquela cena, ela demonstra muito ela, como ela cresce como pessoa, e depois do time skip, ela continua com aquele mesmo jeito de ladra, de maliciosa, enquanto outros personagens só ficaram sisudos. Brucutus dos anos 80 e que personagens como o Sanji, o Zoro, eles só ficaram adultos, então eles ficaram sisudos. Você ainda vê a Nami tendo a mesma rotina rotina que ela tinha. Então, eu acho que enquanto alguns personagens talvez tenham perdido ali, tenham crescido de uma forma meio forçada, olha, agora você é adulto. A Nami não, ela foi se tornando mulher. E até os últimos capítulos, ela foi crescendo com os desafios que ela tinha que tomar, as soluções que ela tinha que tomar. Mas no início, lá em West Blue, a gente tinha uma menina tomando responsabilidades de adulto e agindo como uma menina. E hoje a gente tem uma Nami que sabe que é mais fraca que todo mundo, mas que encara as coisas como uma mulher mesmo. Então, eu acho que ela, como personagem, ela cresceu muito mais do que os outros, por exemplo. Até o time skip, eu acho que o Oda, ele conseguiu dar bons quadros, bons espaços e evoluções pra Nami. É, agora, no pós-time skip, que a gente vai também falar de outros personagens e tal, eu acho que isso ficou muito mais limitado, sabe? É que teve mais guerra também, né? Sim, tem muito mais luta. Tempo. Então, tipo, eles não viajam mais tanto. Então, não tem mais tanto tempo de tela, né? É muito mais difícil, justamente, você falou do tipo, a gente ainda consegue ali perceber alguns trejeitos, a gente consegue ver que aquela Nami do passado ainda tá ali. Só que você, de fato, tem limitações. Tem lá uma saca que a Nami nem aparece, né? Né, Dressrosa inteira, tipo, não teve Nami. Então, tipo, não tem como a gente falar sobre a evolução dela com menos espaço, assim, tanto de lutas, de aparições, de ações mesmo, né? Não só de lutas, mas de falar com os personagens, de resolver alguma treta apenas no diálogo e assim por diante. Agora, quando a gente pega, e é por isso que eu acho que isso é tão incrível em One Piece, quando a gente pega justamente o próprio East Blue, o Oda, ele preparou tudo pra chegar em Arlong Park, né? Do tipo, não foi uma coisa, ah, eu tô fazendo aqui, essas lutas tão massa, e aí eu vou pegar essa personagem que eu vou fazer, entendeu? Vou fazer um passado pra ela. Não é uma coisa do tipo, fiz tudo a trancos barrancos, entendeu? Foi uma parada planejada. E isso, pra época da Shonen Jump, foi algo, assim, muito inovador, saca? Porque o Oda, ele teve o tempo, ainda mais no início da história, a gente sabe que início de mangás da Shonen Jump é uma loucura, porque você precisa ter o sucesso pra você manter aquela história. E em 8, 9 volumes, a gente viu que o Oda conseguiu preparar do primeiro ao nono volume a história da Nami. O que a Helena falou é muito real, né? Porque a gente só teve as coisas que aconteceram antes pra chegar na Nami. E isso foi tudo dedicado da Nami. Quando a gente fala East Blue, a gente para Arlong Park. E aí que a gente vai falar um pouquinho do passado da Nami. Eu não sei o que vocês acham do passado da Nami, mas quando eu li One Piece pela primeira vez, quando eu era criancinha, eu tinha 10 anos de idade ainda, eu não entendia quase nada do mundo, né? Uma pirralha desgraçada, né? E quando eu li o passado da Nami, eu me debulhei em lágrimas de um jeito. Assim, eu nem consegui entender todas as... o aprofundamento daquelas coisas, como o Oda conseguia desenhar aqueles momentos de forma tão emocionante, sabe? Quando ela fica com o chapéu do Ruffy, quando o Ruffy diz pra ela, você vai ser a minha navegadora, e aí destrói lá a salinha que ela ficava, que era torturada pelo Arlong. Os quadros que o Oda fazia, né? E o anime, isso também é muito, muito emocionante, né? Que a gente vai tendo também a própria trilha sonora de fundo ali, do tipo, emocionante, sabe? Nossa, então era aqui que a Nami ficava, sabe? Fazendo os mapas pro Arlong. Então, assim, eu chorei pra um cacete na saga da Nami. E foi ali que eu vi, falei assim, caramba, o One Piece é bom demais, né? Nossa senhora, eu não quero parar de ler esse mangá. E desde então eu nunca parei de ler One Piece, né? Então, eu não sei, como que foi a experiência de vocês quando vocês leram o passado da Nami? Acho que a minha experiência foi um pouquinho que nem a sua. Quando eu assisti, foi em 2012, e eu tinha quantos anos? Acho que uns 14. Ok, que certa forma eu já entendi um pouco mais, só que eu acho que com base nos anos debatendo, lendo, relendo One Piece, eu acho que eu entendi a importância do impacto que é algumas cenas ali no arco da Nami. Eu acho, e também uma coisa que eu queria citar, que eu me lembrei, que eu acho que assim, como você falou, acho que a essência, né, do East Blue, assim, é a construção pra chegar no arco da Nami. E me lembrou muito em Strong World, né, do filme do One Piece, que, eu não sei o nome do coisa lá, aqui, do vilão, que ele fala que ele quer atacar o East Blue, não sei o quê. Aquilo pesa pros personagens, mas pesa pra Nami de um jeito muito mais forte, assim. Acho que é essa a essência, né, de tipo, é a Nami ali, né? Por mais que os outros personagens, claro, venham de East Blue, mas eu acho que a essência ali é a Nami. Então, por meio dos anos, quando, tipo, a gente vai relendo, vai debatendo com outras pessoas, a gente vai entendendo certa importância que foi ali, né? O arco da Nami. Tipo, eu não lembro se eu cheguei a chorar nesse, ou meu primeiro choro foi no arco do Chopper, né? Mas o sofrimento que, tipo, que ela passa por ter sido, né, acabando trabalhando pro Arlong, tipo, é tudo demonstrado ali, de, tipo, ela pegando uma faca esfaqueando o braço, bem na tatuagem do Arlong. Ela, tipo, olhava aquilo e achava, mano, é muito pesado. E, tipo, quando o Luffy vai destruir o lugar que a Nami trabalhava ali, acho que é o mais impactante, assim. Pra galera que tava ali, tipo, tá, ele tá destruindo uma sala, mas pra Nami tava destruindo a sala que ela teve que ficar por muitos anos trabalhando pra um cara que ela odiava, detestava, que matou praticamente a mãe de adoção dela. Então, é muito, assim... Eu acho que o Oda, ele não... Necessariamente, ele não é direto, né, no negócio. Ele, tipo, é um pouco indireto, mas a gente sente. A gente que tá assistindo, a gente sente, a gente cria empatia pela personagem. E é isso mesmo. Eu acho que o arco da Nami é o começo pra falar, mano, olha onde eu tô me aventurando, é One Piece. E, tipo, o que a gente pode esperar lá pra frente? Se isso já foi esse impacto, imagina pra frente. Eu não consigo distinguir o que seria uma primeira memória disso, porque depois de tanto tempo vendo e revendo, acho que a minha memória, ela falha. Mas eu acredito que tenha sido muito mais impactante eu, como adulta, vendo a posição da mãe dela e entendendo aquele estalo onde eu entendi o porquê ela não podia negar as filhas. Acho que a Nami ser o símbolo que ela se tornou pra mim veio da mãe dela. E de quem tava em torno daquela cena onde a mãe dela não nega elas. E daí por diante ela compra meio que essa briga. Nossa, eu arrepiei aqui. Então, eu acho que eu não me recordo, sabe, de me sentir no lugar da Nami. Obviamente, eu chorei pra caralho quando o Luffy fala que vai resolver tudo e que ele não precisa saber do passado dela. Óbvio, essas coisas elas pegam a gente no pé, assim, né? Foi feito pra isso. Mas eu acho que a cena da mãe dela simboliza muito mais, assim. Eu acho que o Oda não tem ideia do símbolo feminino que ele coloca nessa cena. Não é consciente. Concordo completamente. Ele não sabe o quão importante é, assim, pra uma menina ver tudo isso. Mas ele, como um ótimo contador de história, ele contou uma que acerta em cheio, assim, no coraçãozinho da Josie. É, da minha parte, cara, isso que você falou da Belle Mary é muito, muito importante, porque, assim, vamos colocar num... Vamos fazer uma história hipotética aqui. Nós três, nós nascemos num ambiente de guerra civil. Mesmo a gente pequenas aqui, a gente acabou perdendo nossos pais. Então, não tem pra onde ir. Não tem nem sequer ali um orfanato pra ficar, né? Então você, basicamente, você tem que achar um jeito pra sobreviver, né? Então imagina que nós três, como irmãs, irmãs, assim, nem precisa ser de sangue, mas três crianças que ficaram nessa situação, que viu todo mundo morrer na sua frente por causa dessa guerra, por causa, né? Não tem pra onde ir, todo o seu lugar, né, que você morava, feito em ruínas, e você não sabe nem pra onde começar, basicamente. E aí tem uma pessoa, né, uma mulher que tá à beira da morte, que vê aquelas crianças chorando, que não sabem o que fazer, e fala assim, puta merda, né, olha isso aqui, a gente veio aqui, matou mó galera, um monte de gente morreu, e agora a gente tem crianças que não tem nem pra onde ir, não tem pais, não tem o que fazer. E aquela pessoa adulta pega essas crianças pra cuidar, e ela acaba percebendo que aquelas crianças viraram a vida dela. A Belle Mary fala isso, tipo, cara, se não fosse aquelas crianças aparecerem ali, eu com certeza tinha desistido da minha vida. E assim, a Nojiko e a Nami não são irmãs de sangue. E a Belle Mary também não é mãe de sangue. Tipo, elas se juntaram por uma questão maior que elas, né? E aí vem a Josie e fala, cara, olha o peso da cena da Nami, que ela vê a mãe dela morrendo, poucos anos depois, né, porque não viveu tanto tempo depois. Num ambiente que ela via em Kokoyashi, que todo mundo fazia questão de lembrar que a Bear Mary não era mãe daquelas crianças. E no leito de morte, a Bear Mary chega e fala pras próprias filhas, não, vocês são minhas filhas, né, e eu vou tirar a minha vida pra salvar vocês, porque vocês são minhas filhas. Vocês não são estranhas, vocês não são órfãos, vocês não são, assim, tipo, sabe, do mundo. Vocês são minhas filhas. O peso disso, cara, é surreal, né? A Nami não tinha, não, era uma bebê quando a Nojiko tava segurando ela. A Nami, a coisa mais próxima que ela teve de uma mãe materna foi a Bear Mary, que foi mãe, entendeu? E isso que é importante, acho que isso que é tão impactante quando o Oda fala, sabe? Não é a mãe lá de sangue, que nem a gente teve a mãe do Sanji, a mãe do Zop, sabe? Que a gente teve ali também todo aquele sentimento de perda. Mas só que da Nami foi uma parada muito mais tensa, porque às vezes a Nami não se sentia, né? Tipo, cara, eu acho que a Bear Mary não me considera filha. Aí eu tenho que pensar que realmente, sabe? Ela não é minha mãe. Pô, não querendo dar spoiler, mas eu acho que a gente revive essa cena em um ano, quando, tipo, não vou falar, mas acontece uma situação com a Nami que ela vai ter que, acho que é passar pela mesma situação que a Bear Mary passou. Uhum. É que, eu não sei, uhum, se vocês leram. Eu li. Mas eu tô quieta. Vale fazer uma relação, acho que não tão igual ao Wano, mas que é próxima, que é o que a Nami faz com as crianças de Punk Hazard. Que também. A Nami, ela meio que se coloca na própria situação ali. Cara, são crianças que foram colocadas para um experimento, elas foram tiradas dos seus pais, estão basicamente sendo usadas como objetos, não tem nenhum tipo de linha familiar aqui que elas podem confiar. E nós que chegamos aqui somos as únicas pessoas que podem achar algum lugar para elas. Então a Nami, ela é a primeira e a única de Punk Hazard, te pega e fala assim, galera, eu não sei o que vocês acham não, eu não importo também o que vocês vão fazer aqui, mas eu vou salvar essas crianças, eu vou fazer de tudo pra salvar essas crianças. E ela fala isso de uma forma tão poderosa na saga de Punk Hazard, que os Mugiwaras só te pegam e falam assim, ok, a gente tá com você. E basicamente é isso, do tipo, ela falou assim, eu vou fazer e se vocês quiserem fazer junto comigo, vocês fazem, mas se vocês não fizerem, eu que vou fazer, entendeu? E aí a gente tem lá o Chopper também, que vai ajudando toda a caminhada, a Robin também, enfim, praticamente todos os Mugiwaras de alguma forma faz o possível ali pra ajudar nessa causa da Nami. E a Nami consegue encontrar um lugar, né, porque ela faz com que a Tashigi lá e a galera do QG da Marinha leve essas crianças de volta pros pais delas. É um recado muito poderoso, sabe? Porque ela passou por isso. E eu queria pontuar que só quem levou um monte de criancinha da sala de aula até o refeitório sabe o que eles passaram naqueles episódios, tá? Porque não é fácil. As criancinhas saem tudo louca, desembestada. Não é fácil. Não, então, e isso que é muito bom, porque a gente não tinha ainda entendido esse lado da Nami. Não exatamente de mãe, sabe? Mas essa empatia por cuidar de pessoas que são mais fracas. Porra, são crianças. Então a gente tem esse lado realmente da Nami de coração mais amolecido, sabe? Não é mais aquela Nami maliciosa que quer sair ganhando por trás dos outros, sabe? Eu acho que ela é só sensata. Porque, tipo assim, todo mundo lá é super poderoso, tipo Superman. E ela não. Aí ela olha pra situação e enxerga. É, eu acho que de todas, talvez seja que tem um parafusinho ali a mais. Nem de poder. Eu acho que ali é a mais que pensa, né, nas loucuras, de tipo, vamos invadir não sei o que dela. Não, calma aí. Então, a gente tem, no máximo ali, se a gente for colocar em sensatez, a gente tem a Robin, mas a Robin também, ela sorri e fala, vamos! Bora! Bora! Já tô pondo meu casaquinho. É isso. Eu acho que um Jinbe agora pode trazer um pouco, assim, de sensatez. Que verdade, acho que verdade. Eu concordo com você, é um bom ponto. Ele é mais vivido. Ajudar um pouquinho a Nami a balancear a equipe. Verdade. Um ponto que eu queria salientar entre todos aqui, toda a construção da Nami é baseada no dinheiro, desde o início. É dinheiro. Tipo, cara, se você quiser que eu faça uma roupa pra você, você vai ter que me pagar. E eu não vou fazer de bom grado. E, inclusive, eu tava lendo uma SBS recente dos pratos, né, que os Mugiwaras fazem. E a Nami, ela faz um ensopado lá muito foda, com molho de laranja e tal, mas só que ela só faz pra quem pagar. Ela não faz de graça, sabe, o prato. E é muito boa, inclusive, as receitas que cada um faz e o fato dela cobrar. É muito bom. É, então, e é muito legal porque em alguns posts isso vira alívio cômico, né? Do tipo, que nem lá em Whiskey Peak, quando os Zoro e a Nami ficam se perguntando se devem proteger a Vivi ou não. Aí a solução é do tipo, beleza, Zoro, você... Ela consegue fazer um acordo com a Vivi, do tipo, beleza, vai me pagar 1 bilhão aí de BRs pra te proteger? Beleza, então. Aí ela bota lá o Zoro, a gente vai proteger ela. E tipo, manda o Zoro lutar, entendeu? Tipo, eu vou ficar aqui na retaguarda, mas você vai fazer o trabalho pra mim, porque a gente vai ganhar dinheiro. Em alguns momentos, isso se torna um alívio cômico, e é um alívio cômico que eu acho engraçado, às vezes, sabe? Que nem quando ela empresta o dinheiro, acho que pro Zop, lá em Logtown. Falou assim, ah, você quer comprar suas coisas? Beleza, tô aí. Aí, quando ele compra e depois todo mundo volta pro barco, ela fala, tá, ok, você tá me devendo tanto porque é 300% de juros. Aí o cara, quer? Como assim? Sabe? São momentos muito, muito, muito diferentes, mas só que, além disso ser um alívio cômico, também tem esse lado muito sério, né, do dinheiro. Porque a Nami, ela cresceu num ambiente em que a mãe dela morreu por causa de dinheiro, né, porque a mãe dela não conseguia pagar o aluguel da própria vida. E o Arlong, ele explorava os humanos, tanto pra pagar aqueles impostos, quanto pra receber propina, né, da marinha. Então, tipo, pro Arlong, o que importava ali era o status de você ter o dinheiro, e assim que você tem o dinheiro, você consegue ter uma força militar melhor e controlar os mares, de certa forma. E ele também fez um acordo da Nami, do tipo, se você me pagar 100 milhões de BRs por Kokoyashi, você tá livre. Então, assim, toda a vida da Nami foi baseada no dinheiro. E biquíni não se compra sozinho, né? Obviamente, ela como o único personagem que troca de roupa a cada 2 episódios, ela precisa comprar biquíni. Exatamente. Inclusive, muita inveja. Eu acho que o que você comenta, do tipo, trazer esse alívio cômico, mesmo que sendo um trauma, eu acho que é muito comum em animes, assim, de tipo, ah, ela é bobinha, daí vai lá, o passado dela revela tal, tal, tal, tal, tal. Eu acho que é muito comum, assim. Eu acho que, tipo, às vezes eu olho, assim, e falo, meu, ela tá fazendo as piadas, assim, mas tem um negócio passado. Não me incomoda, né? Porque acho que acaba acostumando. Mas eu acho esse alívio cômico dela, né, com o dinheiro, eu acho que, tipo, eu acho legal ele, tipo, ficar trazendo, sabe, isso. Porque você tá no começo, você vê isso e fala, por que ela é assim? Daí te dá a resposta e ele continua. Exatamente. Pra não fugir da personagem. Exatamente. Então, assim, ainda que ela tenha esse passado bosta, entendeu, com tudo relacionado ao dinheiro, ela também percebeu que o dinheiro ganha muita coisa. Então, por exemplo, quando eles vão pra Skypiea, todo mundo fala, Deus, vamos pegar incrível. O ouro de Eldorado, não sei o que, mano, a Nami fica surtada com essas coisas. Caralho, a gente vai ser rico, isso! Tem a cena lá no finalzinho que eles vão fugir, né? Daí o Luffy fala, Nami, vamos pegar o ouro e dar no pé dela. O quê? Vamos? Agora! Bora! Bora! E aí, a gente percebe que isso, apesar de ser engraçado, isso foi muito importante, porque se não fosse o ouro lá de Skypiea, eles não conseguiriam nem tentar reformar o Merry. E nem ter o dinheiro pra comprar lá as madeiras que o Frank comprou de forma ilícita pelo mercado negro, que acabou fazendo o Thousand Sunny. Tudo, tipo, uma coisa levou a outra, entendeu? Se eles não tivessem a grana que eles conseguiram, e se a Nami não tivesse se importado tanto com esse tipo de coisa, as coisas não iam andar na história, sabe? Mas então, é um ciclo que o Oda sempre fala, faz, né? A Nami, ela consegue muito dinheiro, aí ela perde todo o dinheiro, aí ela faz aquela cena dela, ah, meu dinheiro! E eu sempre caio nessa piada e eu sempre adoro essa piada e tô aqui até agora caindo nela. Eu acho que é muito interessante porque ela administra, né, tudo e o que cada um pode gastar e tudo mais por simplesmente a avareza dela, sabe? De querer mais e mais dinheiro porque, querendo ou não, ela resolve os problemas com exatamente. O dinheiro. Preciso de uma Nami pra administrar minha conta bancária. Gente, eu tô sobrevivendo no capitalismo. Enquanto estiver sobrevivendo no capitalismo, serei como? Serei plenamente. Eu vou buscar grana, mano. Sei que a vida se faz com dinheiro. Mas o que eu acho legal da Nami é que mesmo quando a galera consegue ter bastante dinheiro e tal, é o que a Helena falou, ela sabe administrar, saca? Do tipo, sim. Ah, mano, não é porque eu tenho muito dinheiro que eu vou sair gastando com um monte de bosta. É, ela sabe a importância daquele dinheiro pra certas situações. Então, por exemplo, lá em Trillerberg, ela também ficou atrás de todos os ouros, de todas as questões, porque roubaram tudo do Thousand Sunny, né? Tudo, tipo, ela foi a pessoa do tipo, mano, a gente precisa se preocupar com isso aí, a gente precisa reaver essas coisas, porque senão a gente tá fudido, a gente não vai ter mais nada pro resto do caminho. E aí, vira a jornada dela procurando todas as relíquias, enfim, coisas que são, enfim, raras, em Trillerberg. Aí que ela faz toda aquela confusão com a Lola, né? Enfim, que a gente já sabe. É, então, mas eu quero fazer um aspas muito importante, que normalmente quando um homem escreve um personagem feminina, as personagens femininas, elas brigam e competem, nossa, entre si. E o caso da Nami com a Lola é uma coisa que eu gostei muito, porque quando ela se percebeu fazendo isso, ela, não, peraí, nós somos amigas. E isso ganhou meu coração de um jeito, nossa, assim. Sim. Eu, ai, que lindo, me abraça, vamos todas nos abraçar, porque isso é muito relevante, que pode não parecer, mas dificilmente você vai achar um anime, um shounen, assim, que as meninas não estão competindo entre si, sabe? E elas não estão fazendo isso, elas têm ali dentro do barco um companheirismo, elas estão sempre juntas, e nesse caso, quando ela vê que ela tá fazendo, cai a ficha dela, e ela, não, pera, cara, isso pra mim é, de novo, eu duvido que o Oda saiba que ele tava fazendo isso. Mas é uma coisa que mexeu comigo, sabe? Algumas coisas são muito inconscientes, cara. Eu acho que esse ponto de Trillerberg é muito inconsciente. Porque, assim, ele faz coisas odiosas, que nem todos os assédios do Absalom. E ele era pra, tipo assim, vamos competir qual homem machista quer ficar mais invisível. Seja ele. É, outra coisa. Ele só existia pra ser o antagonista do Sanji babaca. Então, tipo assim, isso. Pra que a gente quer, sim, isso? Sabe? Então, é isso que é legal a gente tá fazendo esse cast, porque assim, ao mesmo tempo que a gente vê muitas coisas, tipo, cara, o Oda, ele fez isso inconsciente, mas ele fez isso muito bem. Tipo, caralho, velho, eu acho que ele nem entende direito o quanto isso significa pras mulheres. O Oda, ele vai passando um pano pra ele mesmo. Porque a obra tem muito tempo. A obra tem muito tempo. Então, o Oda era muito novinho. Eu, com 20 anos, eu também falava bosta. Só que o Oda, com 20 anos, ele escrevia na Jump Jump. Então, imagina, gente. Ele passa pano pra ele mesmo. Porque tudo de errado que ele vai fazendo, ele vai, hoje em dia, ele vai colocando ali uma coisinha. O Absalom morreu assim do nada. Um balão e o Absalom sumiu. Ele vai passando pano pra ele mesmo. Sim. É isso. É, ele tem acertos e erros, né, cara? E nesse ponto, eu acho muito importante, e como mulheres a gente tá falando, porque a gente vai lembrar, entendeu, dessas coisas. Cara, olha essas bostas que ele fez, sabe? E ao mesmo tempo, pega e fala assim, olha, mas ele também fez coisas que são muito positivas, sabe? Sim. Levando em consideração todas essas problemáticas, ele fez coisas positivas. É muito interessante você colocar meninas pra conversar sobre isso, porque quando nós vamos dar voz às personagens e às coisas positivas que o Oda fez, normalmente quando é uma roda de meninos, se perde muito nos erros que normalmente os meninos não sabem. Eles só traduzem o que eles ouviram ali ou aqui de alguma menina. Então acaba que o assunto menospreza as personagens. E tem personagens muito fortes. A Nami é uma delas. São personagens que dificilmente a gente encontra em outros animes, assim. Então, a gente se apega. Então, eu acho que falar sobre como a gente se sente como mulheres tendo essa obra, a gente vê muito mais valor e não perde isso, né? O assunto, ele gira mais, olha só como elas são as nossas heroínas. E a gente sabe, ele vai e vai cair e tropeçar o tempo todo, porque ele é homem. Então, acho muito importante a gente conversar sobre elas, porque acaba que fica perdido. Meio que a gente só fala do Zoro 30%, e nunca fala de o quão elas são legais. Sim. Eu acho que você pontuou no negócio de, tipo, o quanto é importante ter a representatividade, tanto feminina ou, ok, que vai ser muito difícil em shonen, mas LGBT, personagens trans, mas pegando o que a gente tá discutindo, né, sobre a representatividade feminina, o quanto é importante a gente, tipo, tá nesse ambiente que por muito tempo talvez foi considerado muito masculino, mas a gente consome e vê essas personagens e, tipo, a gente quer acompanhar, a gente quer ver a história delas, querem ver elas lutando, querem ver elas ali na história. É maravilhoso, assim, a gente quer comentar sobre isso, como você disse. Muitos espaços foram negados pra gente também. Sim, com certeza. Nossa. Ah, se a gente tá mostrando aqui, olha como o Absalom foi nojento em Thriller Bark, como o Oda, ele fez isso de um jeito, tipo, super nada a ver, aleatório, como se isso fosse aceitável. Porque depois ele faz toda aquela palhaçada com o casamento, de fazer o casamento com a Nami desacordada, saca? Nossa, não, é tudo muito errado nisso daí. É tudo muito errado. Ele tava, sei lá, muito, muito louco das ideias quando ele fez isso. Por isso que ele sumiu com o Absalom em um balão, gente. E aí, se a gente chega e fala isso, sei lá, numa live de um youtuber muito grande, além disso passar batido, né, das pessoas, tá, a Mera tá falando isso aí, e daí? Além disso, além de não darem a importância, por muitas vezes, assim, olha aí a mina reclamando. Sim. Por que tá consumindo, então? Vai ler romance. Mas aí, se eu for ler romance, que eu vou achar problema mesmo. Nossa, romance também feito por homem na Shonen Jump, é cada absurdo que a gente lê, sabe? Eu acho que é por isso que eles não colocam mais, eles não falam se o mangaká é homem ou mulher. Pra gente sempre, pô, pera, deixa eu, o que que eu vou fazer aqui? Pera, calma. Porque eu vou falar mesmo, eu passo pano pra mulher. Nossa, passo pano pra mulher fácil, assim. Se eu souber que a mangaká é mulher, acabou pra mim, ela me ganhou. A Helena comentou da luta, que a gente quer ver as personagens lutando e tal. E eu acho que antes do time skip, a gente teve muito a Nami lutando, cara. Eu acho que eu fui muito feliz com vendo as lutas da Nami. Eu fui muito feliz vendo as lutas da Nami. Então, eu acho que foi também uma evolução, quando a gente fala em lutas, né? Fala em evolução de poder, habilidades e tudo mais. Cara, a evolução da Nami é muito linda, cara. É muito linda. Porque a gente pega lá no início da história, só uma mulher que precisa ganhar a vida de alguma forma. E pra isso ela tem que enfrentar uma galera mais forte que ela. Eu acho que é importante dizer que ela era uma menina, né? É, ela tinha ela 17 anos. Era uma garota, anos, tipo assim. 18, 17 anos. É, mano, tipo, sabe? Tá na adolescência ainda, cara. Sabe, 18 anos, mas é adolescente ainda. Assim, então, E aí ela, tipo, sabia algumas coisas com o bastão dela. Mano, sei lá, eu tenho que tentar me virar de alguma forma aqui e eu uso o bastão pra lutar. E aí, a gente tem o clique em Alabasta, que é do tipo quando o Zop entra e aí a Nami percebe que eles estão começando a chegar realmente na Guerra de Alabasta. Antes, né, no East Blue inteiro e tudo mais, eles nunca tinham enfrentado alguém tão forte como eles iriam enfrentar com a Baroque Works e o Crocodile. E aí ela chega na boa e fala pro Zop, Zop, mano, eu me sinto fraca, eu acho que eu sou muito inútil aqui no bando, quando a gente vai precisar lutar, né? Tipo, eu não sei muita coisa, e eu acabo dependendo muito de vocês. Tem como você fazer alguma coisa com o meu bastão? Porque é uma coisa que eu já sei usar, mais ou menos. E aí o Zop vai lá e faz o Clima Tact. Gente, eu adoro ela lendo o manual de instrução. É incrível. Que cena longa. No anime, é uma cena longa, arrastada, que eu aprecio cada segundo. Nossa, é sensacional. Inclusive, que todos me perdoem, mas é que eu shippo muito a Nami e o Usopp. Me perdoem, mas nossa, as cenas deles dois juntos, assim, funciona tão bem. Isso é novo pra mim. Eu acho muito bom. Eu acho eles grandes amigos, assim. Não, guarda no seu coração. Evolui isso no seu coração. Ai, não, porque tem a Vivi. Ai, não, porque tem a Vivi, é muito difícil. Eu gosto muito da sintonia da Nami com o Usopp. Pega um pouco do Chopper também, né, que eles consideram, tipo, o trio medroso, mas eu gosto muito como eles são, assim, e a Nami e o Usopp, assim, às vezes no arco eles estão sozinhos, assim, eu acho muito legal, e tipo, como você falou. Tipo, a gente vai, a gente não vai, aí eles fazem aquela votação entre eles e empurram um. Nada, e lembrou lá no Manoel, eu imagino o Usopp zoando toda com ela e tal, mas eu acho legal, assim, alguns personagens têm uma, tipo, uma ligação uma mais... Legal. Uma sintonia. Uma ligação mais forte. Isso, inclusive, eu sinto muita falta, né, porque como a gente tá no ápice da guerra, eu não quero que eles parem pra tomar chá, obviamente, eu não sou cara, mas eu idiota. Sinto muita falta também. Mas eu sinto muita falta da viagem de uma ilha pra outra. Sim. Eu acho que, tipo, eu até comentei isso com algumas pessoas, assim, que, tipo, e a Paloma, tipo, até tweetou, né, falando de Skypiea e falando sobre o arco do Fox. Eu acho que esses dois arcos e um pouco de Thriller Bark são os arcos que eles mais ficam juntos, assim. Tem mais esse lance de, tipo, mais, né, interatividade entre eles. E eu acho que, tipo, eu acho que o arco do Fox é a coisa mais louca, mas ali eles têm muita, assim, interatividade. E você olha isso, você vê, assim, que é natural, é importante ver a relação deles pra ver, isso é verdade, é verossímil, né? Tipo, a importância importância, né, de cada um ali no bando. Então isso é muito isso, bacana. E é muito massa, porque a Nami, ela tem amizades diferentes, né, no bando. Então a gente falou aqui do Zop, que tem muito esse companheirismo de um ficar retrucando o outro, um querer ficar tipo, não, você é mais medroso, eu que sou mais medroso, eu que sou mais forte, não, você que é mais forte. E ficar nessa brigaiada toda, os dois também com medo e tal. Mas ela tem uma relação muito forte com a Robin, né? Isso, sim. É isso que eu ia falar. Então, do tipo, porra, novamente, a gente tem lá a Nami, que de início fica toda desconfiada quando a Robin entra. E aí, aos poucos, ela vai conseguindo ter ali um afeto muito grande por ela, né? A ponto de ir lá no Enies Lobby, a Nami também fazer de tudo pra conseguir salvar a Robin. E aí, quando eles tiram as algemas dela, fica lá o Chopper e a Nami toda gayzinhos. Tipo, Robin, você tá aqui com a gente. Abraça ela e tal. Que é uma coisa que a gente precisa falar, que na cultura japonesa, essa questão de afeto e tal, é diferente daqui. Principalmente latino, né? Quando a gente vai falar de latino, mano, a gente que é latina, a gente é tudo porra louca, cara. A gente demonstra todos os sentimentos, a gente demonstra afeto, a gente sai dançando pelado na rua, entendeu? E o japonês, ele é um pouco mais contido. Então, quando a gente vai falar de sentimentos, de demonstração de afeto, isso também acontece. E no bando, a gente vê isso, por exemplo, com o Zoro. O Zoro é todo do tipo, ah, não me toque, não me here. Tipo, ah, não, não ligo pra você, entendeu? Mas no fim, ele gosta da galera, entendeu? No fim, ele tem uma simpatia. Só que a Nami é a pessoa que mais demonstra, entendeu, esses sentimentos. Abraça todo mundo, ela chora, ela, sabe, fica puta e fala mesmo, sabe? Que a gente tem o caso lá no bar de Jaya, que ela fica puta com os meninos. Tipo, como assim? Vocês não estão batendo o Beleb? Por que vocês não estão batendo esse filho da puta? Entendeu? E outras situações também, que ela fica puta da vida. Então, do tipo, ela é essa personificação de demonstrar sentimentos, né? Então, e eu tô esperando o Oda desenvolver o hack na Nami, porque ela bate no Luffy igual o Garp bate no Luffy. Então eu tô esperando na minha mesa, senhor Oda, fazendo favor. Eu sei que o senhor está ouvindo em português, inclusive. Quero pra ontem na minha mesa, porque tá ali, é verossímil. Ah, eu acho que você falou dessa questão, me fez pensar do tipo, eu acho que a Nami traz esse afeto. Acho que um pouco do Chopper também, mas querer, né, tipo, abraçar, ter esse carinho. Então é importante, né, que traz de novo a velha semelhança da, tipo, da amizade deles. E eu acho que, tipo, você comentou de Enies Lobby, me lembrou a cena de Water 7, quando a Robin vai embora e fica lá, acho, o Zoro e o Luffy presos, assim, e a Nami, ela vê a Robin, tipo, meio que se afastando. E, tipo, tem aquela... Parece, tipo, ela indo embora, assim, aquilo pesa, assim, pra ela. Do, tipo, parece que eu já passei por isso, sabe? Eu fui embora, deixei meus companheiros e agora eu tô vendo outra pessoa fazendo isso, mas eu não sei o que, que ela tá sentindo. Talvez é algo muito pesado que eu não consigo administrar, mas espero que a gente consiga, né, salvar ela. Então, eu acho que aquela cena ali da... Eu até me lembro certinho que a Robin tá indo, fica uma tela preta, daí aparece umas pétalazinhas e a Nami tenta segurar ela e ela tá se afastando, a Robin tá se afastando. Então, tipo, pode ser outra cena, assim, que o Oda não teve intenção. Mas eu sinto uma importância ali, né, do sentimento da Nami em relação a outra pessoa fazendo mais ou menos o que ela fez. É, e ela também ficou meio bolada, assim, com o Sanji também, né, tipo, dá aquela tapão, né, nele lá em World Cake por causa disso. E voltando na questão da evolução dela de luta, cara, é muito doido você ver que ela sai ali da Double Finger sem entender direito o climatact dela. E aí ela chega em Skypiea, ela consegue já manobrar muito melhor, sabe? Nas lutas que ela tem lá junto com o Gunfall. Ai, aquela luta no barco, cara, eu adoro. Ai, aquela sim. Luta. Aquela luta que ela faz junto com o Gunfall e ela usa o impact. Aí eu fico, gente, eu vivi pra ver a Nami usar uma manopla e dar um socão em alguém, sabe? E ao mesmo tempo ela usa o próprio climatact pra enganar o Enel, né? Quando ela vai pra Maxine e tal. E ela tem a própria consciência da força dela, né? Do tipo, cara, eu não tenho condição de ganhar dessa pessoa, mas eu consigo atrasar ela, sabe? Eu consigo fazer alguma coisa aqui com as minhas habilidades pra dar um chega pra essa pessoa e achar um jeito de fugir e encontrar pessoas que podem me ajudar. Então isso acontece em vários momentos na história. Vários, vários, vários. Eu não, se eu ficar falando aqui vai ser incontáveis, né? Eu acho isso muito legal também, porque o Oda, ele conseguiu fazer uma relação muito, muito simples entre as habilidades da Nami, porque a inteligência da Nami está em conhecimentos náuticos, e isso também é toda a base da personalidade da Nami. Ela é uma pessoa inteligente geograficamente falando, então ela entende mapas muito fácil, ela entende questões de clima muito fácil. E a gente vê em vários momentos da história o quão ela é foda nisso, saca? Ela é muito foda nisso. Ela já salvou a pele do bando inúmeras vezes só porque ela é muito, muito foda em questões náuticas. E aí, o Oda, ele consegue fazer essa relação entre esse conhecimento dela com o Climatact, né? Que vai ser, de fato, o poder dela. Ver a evolução dela lá do East Blue, que ela só usava um bastãozinho básico, pra Enies Lobby, por exemplo, que ela faz toda aquela luta com a Califa, que ela sabe, ela entende completamente usar o Climatact dela junto com os dials que o Usopp já tinha adicionado, né? Lá de Skype e tudo mais. É aquele tipo de jeito, né? De você fazer lutas, que é muito diferente de você fazer uma luta masculina. O Oda, ele não tem que pensar direito na hora que ele vai fazer um Zoro, sabe? Dar um golpe. Tipo, eu duvido que ele tenha pensado muito na hora de fazer a luta do Zoro com o Pika em Dressrosa. Porque aquela luta foi uma das mais preguiçosas do mundo, entendeu? Porque, tipo, é isso. O Zoro tá lá pra ser fodão, pra mostrar os músculos e, do tipo, dar aquele golpe do caralho fodão e que vai destruir todo mundo, entendeu? Não, o Oda, ele tem um fetiche muito exclusivo, num padrão de homem muito exclusivo. Tá entre nós. Se tirar a cabeça, é todo mundo igual. Ele pensa em que o homem bonito é sempre o homem musculoso, né, e muito forte. Com uma cicatriz. Com uma cicatriz muito badass, né? A gente tem o Hyper e Skypiea, né? A gente tem o Mr. 1 lá em Alabasta. Então, do tipo, é sempre assim. Eu só quero fazer um personagem meio bedezão, assim, estiloso e o tal. O Sop parou de usar camisa. É, o Sop, é, gente. Sim. E ficou musculoso. Sim, você para assim, você olha pro Sop. O que aconteceu, menino? Será, você andou tomando? Será ela, meu irmão? Tomou muito whey, mano. Tirou a camisa, malhou o tanquinho, pronto. Ficou bonito. E aí o Oda, ele não precisa pensar muito, cara, na luta dos personagens masculinos. Não precisa, saca? Tipo, mano, vamos fazer as porradas toda doida aqui. Agora, quando ele precisa fazer as lutas da Nami, ele precisa repensar tudo, sabe? E eu acho que isso que é foda. Eu acho que até por isso que o Oda, ele deve tá quebrando a cabeça e não tá fazendo mais umas lutas com a Nami, não post-time skip. Porque é muito trampo, entende? Do tipo, ele tem que pensar muito na estratégia, na lógica de fazer as coisas funcionarem com a Nami. E com a Robin também, inclusive. Que a gente vai falar depois também. Mas o da Nami, o Climatact é uma coisa que só a Nami entende. Ninguém no mundo de One Piece entende o Climatact. Então, do tipo, é uma coisa muito única dela, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma Nami hoje que controla Zeus, entendeu? A gente tem uma Nami que deu aquele golpe fudido na Big Mom, que até hoje, quando eu olho aquele quadro dela dando aquele golpe, eu dou umas ovuladas, cara. Porque é lindo, sim, é lindo demais aquilo, sabe? E claramente você vê que a força dos golpes da Nami são absurdos, sabe? São absurdos. Se o Oda quiser mesmo, que nem a Josie falou aí, botar a Nami com o hack da armadura, usando aqueles golpes dela, meu filho, cara, o Logia, sei lá como a galera fala, vão tudo sofrer na mão. Mas eu acho que não é muito do feitio dela, sabe? Eu acho também, que a Nami, é tipo assim, eu não sei, né? Eu me colocando ali no lugar da Nami, ai, sou linda, gostosa, poderosa, rica. É, não vou. É muito trabalho, sem tempo, irmão, sem tem outras pessoas pra lutar por mim. Tipo assim, é o famoso tem quem faça. Se eu tivesse que fazer, quando ela tá em perigo mesmo, tipo assim, ah, agora acabou. Ela para, fala, ai, acabou. Não, pera, tem que fazer alguma coisa. Aí ela vai lá e faz. É basicamente eu acordando segunda-feira. Ai, não. Tem que fazer. É meio que não é a coisa dela, sabe? Lutar não é a coisa dela. Ela não quer ser valente. Ela tem que ser, sabe? Então, eu acho que ela não tem mais tanto espaço na guerra, justamente porque não é Tchananã dela, né? O Tchananã dela é uma outra parada, que inclusive estou esperando muitíssimo para ser trabalhada. Estou doida para voltar ao mar. Então, estou ansiosa, Oda, novamente, que está ouvindo esse podcast. Então, a Nami, ela é muito do tipo que vai ficar no... sempre nas áreas secundárias, assim, quando a gente fala de batalha, né? Então, a gente vê, por exemplo, o Thunderbird, né? Quando eles tiveram que lutar com o zumbi do Ruffy. O zumbi não, a sombra do Ruffy. E o Wars Jr., cara, ele é um absurdo, né? Eles precisavam realmente se juntarem pra conseguir fazer alguma coisa ali, né, contra ele. E a Nami ainda, né, ela não é realmente uma lutadora, cara, mas ela tá ali, ela consegue auxiliar muito bem todas as situações e fazer os combos dela pra que os ataques façam todos os efeitos possíveis. Então, do tipo, um raio simples, né, faz lá o Wars tropeçar não sei o quê, que vai ajudar mais no golpe de mais não sei o quê. Então, assim, tem um fundamento, né? E a Nami, ela repete isso, por exemplo, com a luta do Ruffy contra o Cracker. Né? Porque se não fosse, cara, se não fosse a Nami naquela luta do Ruffy, o Ruffy ia perder aquela porra. O Ruffy não ia ganhar do Cracker, cara. Eu tenho pra mim exatamente isso, porque a armadura do Cracker era tão foda, era tão dura, que o Ruffy, ele não ia aguentar ficar mais tanto tempo ali, entendeu? Porque o Ruffy, ele tava meio que do tipo, contra o tempo, ele tô destruindo essa armadura, vem mais armadura, eu vou destruir a armadura, vem mais armadura. Então, assim, era uma coisa que ele tava lutando contra o tempo. Se ele não conseguisse alguma brecha pra bater no Cracker, ele não ia ganhar aquela luta. E a Nami fez ele ganhar aquela luta, entendeu? Porque se não fosse ela lá, com o clima tact dela, amolecendo todas as armaduras, a própria armadura do Cracker, e fazer os golpes do Ruffy serem mais eficientes, era basicamente isso, sabe? Tipo, ela lutou junto com o Ruffy. Mas a gente tem esse problema, né? A gente não dá MVP pro suporte. Exatamente, né? Quem joga League of Legends sabe bem. Mas é isso, sabe? O grande problema que eu acho, que a galera não consegue entender, é que a Nami não é o Sanji. A Nami, ela não é o Zoro. A Nami, ela não é o Ruffy. Graças a Deus. Exatamente. E ainda bem que ela não é, entendeu? Porque, assim, todas as maneiras dela de batalha de luta são muito diferentes. E exatamente pelas pessoas não entenderem, é que ela consegue ser B10 do jeito que ela é, entendeu? Ela, se ela entra numa luta corpo a corpo, vai ser foda pra ela, entendeu? No entanto que ela apanhou da Califa, tipo, foi difícil, porque a Califa era um tipo de inimigo que lutava corpo a corpo. Então, assim, ela demorou pra conseguir ali se adequar àquela luta e dar os golpes na Califa. Então a gente sabe dessa dificuldade da Nami, até, enfim, pelo seu jeito de lutar. Então, quando a gente tem uma Nami que vai ser muito foda numa guerra, porque ela consegue ter ali golpes que são massivos, né, que se juntam com os poderes dos seus amigos e tudo mais, a gente tem uma Nami que é eficiente. A Nami que é eficiente, é essa Nami, entendeu? Então, tipo, é claro que eu gostaria de ter aí uma luta solo da Nami na Guerra de Wano. Mas a gente também ninguém tá falando vai de uma ter. Guerra. Então ninguém vai ter luta solo, sinto muito. Esquece, nem o Luffy, no final das contas, vai ter uma luta solo. Não tá rolando, não tem tempo. Eu acho que o Oda construiu uns personagens muito apelões pra cada um ter uma luta solo, né? Sim, e não é necessário, né? Tipo, você vai ter uma guerra, você vai colocar lutinha. Tinha 1x1, pelo amor de Deus, né? Eu acho que a gente teve, tá tendo, né, nos últimos capítulos, exatamente o Oda tentando dizer isso pra gente. Olha, não vai dar, não vai rolar. E o pessoal tá esperando ainda. Eu queria só desabafar e falar que ninguém rouba o momento de brilhar da minha Nami nesses últimos capítulos, porque teve um pessoal falando que a Nami só fez o que fez causa de sermão de macho. Olha, minha Nami, ela não precisa de sermão de macho pra brilhar, tá bom? Eu só queria dizer isso. Muito obrigada. Não, e eu acho que isso é muito importante dizer, porque a Nami, ela é muito independente. Ela do tipo, tá cagando e andando, entendeu? Estão falando que a minha Nami tem que ouvir discurso de macho? Não, é isso, não. Deus. Me nego. Ela nunca ouviu, cara. Aí que tá. A Nami, ela sempre foi muito independente. O que a galera, que eu acho, né, que a maioria dos homens confundem muito, é justamente porque a Nami, ela é aquela pessoa sentimental, que a gente já comentou aqui, e eles confundem isso com fragilidade. Eles confundem isso como se a Nami precisasse ser comandante. Sendo que ela que comanda. Não, bagaça, ela é gostosa, entendeu? Demais. Eles não conseguem pensar em mulher inteligente e gostosa ao mesmo tempo. Não dá. A galera não consegue entender que ela que comanda as coisas do bando. Cara, dentro do barco, quando a galera tá em viagem, quando a galera tá indo de uma ilha pra outra, vendo planos do que eles vão fazer. Cara, a Nami que comanda a porra toda, entendeu? Ela que vai ali lembrando das coisas e falando, olha, a gente precisa disso, disso, disso. Sanji, você tem que comandar tal coisa. Robin, você vai fazer tal coisa. Ruffy, para de ser imbecil e assim por diante, sabe? E as pessoas confundem esse tipo de comando como se você tivesse que comandar também as pessoas na hora da batalha, porque a gente tá falando de um shonen de lutinha. Então, como a Nami não faz comandos de batalha, então ela não é comandante. Ninguém faz, né? É maior bagunça. Maior aí. Bagunça. Era pro Luffy fazer, mas, mano, no momento assim que ele consegue, puf, sumiu. É isso, vou fazer o que eu quero fazer. Não, o Luffy, ele só desaparece e ele não consegue chegar nunca onde ele quer. Esse é o problema dele. O problema dele na vida dele é que ele quer só chegar do ponto A ao B e ele não consegue. Sem ajuda, inclusive, né? Só consegue com ajuda. Então, assim, a pessoa esquece, por exemplo, que toda a saga de Skypiea, quem fez o mapa pro Eldorado foi a Nami. Quem fez a rota pra galera pro Eldorado foi a Nami. E exatamente por ela ter feito essa rota e falar, galera, o ouro tá lá, que os grupos se separaram e começaram sua jornada em Skypiea. Então, quem comandou a porra toda foi a Nami. A mesma coisa aconteceu lá com a Robin, que a Helena lembrou, sabe? Que foi o Sanji, a Nami e o Chopper que foram atrás da Robin pra entender o que tava rolando em Water 7. E foram os três, né? O Sanji acabou entrando no trem, mas foi o Chopper e a Nami que ficaram pra justamente avisar e dar aquela bronca, tanto no Luffy quanto no Zoro, do tipo, caralho, entendeu? A gente tem que fazer isso por ela, porque ela tá se sacrificando pela gente. Então, assim, na real, quem bota a galera no eixo, quem fala real pra galera, é a Nami. E o pessoal não admite isso. E é por isso que a treta toda, a questão de imediato, que eu já tô cansada já de entrar nesse tipo de assunto, a galera fica puta, entendeu? Tipo, como pode o pessoal falar que é uma mulher que vai comandar a coisa toda, sendo que ela é fraca, sendo que ela é frágil, sendo que ela não aguenta um soco do Luffy, entendeu? Não, eu odeio quando o pessoal começa a falar assim, o Oda tinha que fazer dela mais forte. Gente, ela já é. Forte. O Oda já fez isso. Eu não sei se vocês estão lendo o mesmo mangá que eu. É isso, basicamente. Ela é forte de um jeito diferente. Ninguém precisa ser forte igual, sabe? Ser sisudo o tempo todo. Perfeito, mas é isso. E é bom, entendeu? Porque você faz personagens diferentes, cara. E é assim que tem que ser, entendeu? É assim que tem que ser. Talvez, assim, eu já até falo em algumas vezes. Falta uma mulher porradeira? Porque o Oda nunca fez isso. Falta. O mais próximo que ele chegou disso foi a Carrot. E eu já surtei, entendeu? Só de ver a Carrot lá como Suong batendo todo mundo. Mas, tipo, faz sentido, entendeu? Tipo, porque a Carrot, ela é uma coelha selvagem, mink, que luta corpo a corpo, entendeu? Então, tipo, ela é essa personagem. Ela tá ali pra entrar na batalha. A gente tem a menina samurai agora lá, né? Que não vai entrar no bando, mas é que a mulherzinha lá. É, o Kiko. É, essa da ela é top. Ela é top. A gente já falou bastante da Nami, né? Em relação à sua personalidade, à sua história, o desenvolvimento nas questões das lutas. E só que uma coisa que me incomoda bastante em relação à Nami é que do time skip pro pós-time skip, o Oda mexeu muito no visual dela. Do tipo, a gente sabe desde o início que a Nami é gostosa. E a Nami sabe também que ela é gostosa. Ela é gostosa. Entendeu? Ela sabe disso, ela sabe. Saca? Só que a questão é que o Oda, ele fazia isso realmente como uma questão de personalidade da Nami, né? Ele nunca fez poses, quadros, mostrando bunda, mostrando peito, só botando uns fanservice aleatório, entendeu? Cara, ele nunca fez isso, né? Tanto que se a gente vê a questão gráfica, né? A questão do traço do Oda, do início da Nami, até pra hoje você vê com uma diferença absurda. O Oda, ele pegou muito mania de ilustrador, né? Ele pegou uns traços que ele não consegue desfazer. É meio que um padrão. Ele meio que... o traço dele evoluiu, mas ele foi ficando um traço mais moderno que resultou nisso que quando chegou no anime explodiu num negócio de peito pra tudo que é lado, né? Porque quando você desenha uma mulher peituda no mangá, você desenha uma mulher peituda. Só que aí, quando... Você tem que ter a consciência que quando isso vai pro anime, a gravidade, ela não funciona. Ainda mais com a Toei. Ela não funciona. Ela não funciona no anime. E sem contar que a Toei faz questão, mais questão do que o Oda, de fazer cenas que mostram só a bunda dela, né? Que mostram só ela, sei lá, caindo de peito na cara do Zop. Sim, tem e muito. E coisas do tipo. Tem, né? Muito. Eu acho que é muito... É meio que uma mania artística, sabe? Ele faz umas coisas pra entregar pra um público... Sabe o público que gostava de ver o Sanji querendo ficar invisível? Então, é meio que pra saciar isso, ele foi pra uma outra linha. Eu sinto muito isso que ele... Olha, eu tenho que continuar fazendo isso. Eu vou continuar. Então ele só meio que moveu as peças, sabe? Eu acho que é um erro muito comum de ilustrador masculino. Eles se perdem um pouco em anatomia de forma geral. Tanto na feminina quanto pra masculina. Você pode perceber que o Oda, ele trabalha muito mais triângulo hoje em dia. Todo mundo é um triângulo. Você encaixa um triângulo em todo mundo, sabe? A Nami é um triângulo, o Zoro é um triângulo, sabe? Então, é... Sei lá, eu acho que falta ele tirar férias, não sei. Cara, não, olha, eu fiquei muito triste, cara, porque foi uma mudança que foi muito perceptível, sabe? Às vezes ele se preocupava muito mais em fazer uma Nami ali toda bonitona, com biquíni, sendo que, assim, antes do timeskip, a gente tinha a Nami usando biquíni em Skypiea. Por quê? Mas você não acha que essa é a visão dele de uma Nami mulher? Porque pensa só, se você olhar as crianças, você vai notar que elas têm esse mesmo padrão de corpo que a Nami tinha no começo. Eu sinto que ele antes via eles como criança, e quando veio o time skip, ele falou, não, agora eu vou arrebentar, eu vou desenhar um monte de mulherão. E esse é o jeito que ele desenha mulher. A gente descobriu isso. Tipo assim, como assim, sabe? Ele meio que desenha mulher desse jeito, e talvez sempre teve ali, só que antes ele via ela como criança. Exagerar tanto, então ele, talvez. Ele desenha as menininhas, as criancinhas, do jeito que ele desenhava a Nami antes. Então eu acho que ele só não sabe desenhar mulher mesmo. Só que aí a gente tem o grande problema que ele perdeu a mão completamente na Rebeca, né? Porque a Rebeca tem 16 anos. Sim, mas é que eu acho que ele vê ela como um mulherão. Tipo assim, nossa, eu tenho que desenhar uma ela gostosa. Aí a gente olha, porra, Oda! Caralho, velho! Oda, caralho, o que você tá fazendo, homem? Você falou isso, eu fui tentar pensar um pouco na Carrot. Mas, tipo, olhando assim agora aqui que eu tô vendo a imagem, tipo, ela tem um pouco de peito, assim, mas ainda não é tão exagerado. Não, ela é, assim, é mais de boa. Eu acho que, tipo, é mais de boa. Até porque, sei lá, velho, se ele tenta fazer um furry meio gostosa, não sei qual. Mas ele faz. Ele faz furry gostosa. Eu acho que isso aí é uma coisa que sempre teve ali. E ele... O time skip, ele é uma mudança radical. E ele virou e falou assim, olha, vou desenhar umas mulherzonas assim, gostosa. E ele fez isso. Então, tipo, sempre teve. É o traço dele. Mulher gostosa, ele vê daquele jeito. Que é um traço... Gente, o Japão, ele não se esforçou, né? Ele não se esforça. Ainda mais quando a gente vai falar de autor da Shonen Jump. Não se esforça mesmo. Então... Não se esforça mesmo. E aí que a gente vê, por exemplo, a falta de tato. Do tipo, ele tem muitas leitoras mulheres. E não só no Japão, mas no mundo inteiro. Mas a falta de tato de se comunicar com essa comunidade, né? Que eu acho que isso é o grande problema de praticamente todos os autores masculinos, quando a gente vai falar de Shonen Jump. Mas eu não sei como que eles têm esse, por exemplo, se os mangakas, eles têm esse feedback internacional, sabe? É. Como chega esse feedback? Porque, tipo assim, a Josie virar pro Oda e falar, Oda, pelo amor de Deus, vai fazer um cursinho de anatomia. É fácil, é óbvio. O Oda, ele desenha muitas coisas iguais, e isso não tem como ser diferente, porque é, de fato, a mesma pessoa desenhando. Então, o padrão de beleza que ele tem na cabeça dele é um padrão de beleza. Ele tem um padrão de o que é feio, o que é engraçado. E ele vai... Isso só vai se modificar com muitos e muitos anos de diferenças, assim. Se você pegar um capítulo muito distante do outro. Por causa da velocidade que ele tem que entregar isso. Então, sim, ele não tem tempo pra montar várias referências, pra construir. Se ele teve tempo, tava lá muito lá atrás esse tempo. Então, existe... Eu gosto sempre de jogar isso, né? O Oda, ele é um artista. Ele é um cara hétero desenhando na velocidade da luz. Então, ele vai desenhar coisas semelhantes, padrões, sabe? De corpo, uhum, e tal. Uhum. Cabe a gente ver o que ele tá tentando traduzir como diferente. Por exemplo, a gente olha... O olho das personagens vai ser diferente. Normalmente é o cabelo. Ou o cabelo, como se veste. Isso é aonde ele vai tentar te entregar alguma coisa. Mas você, como roteirista e ilustrador de uma obra semanal, assim... Como artista, eu não sei como... Seria fazer possível, uma questão diferente, né? Todas as artistas que eu conheço, mas aí eu vou pecar seriamente, desculpa, não conheço artistas homens como conheço artistas mulheres, mas todas as meninas que eu conheço que fizeram um trabalho excelentíssimo com tanto com ilustração, com corpos de verdade, são artistas que se desbruçaram naquilo ali e trabalharam muito, muito, muito pra transformar aquilo em realidade. Eu não sei como hoje o Oda faria alguma coisa pra ser diferente. Porque ele tá desenhando a semanal, enquanto ele tem que entregar pôster pra não sei o quê, que ele tem que desenhar pra não sei o que lá. Tem que fazer consultoria pra filme, pra novel. Ele não vai conseguir tempo pra fazer alguma coisa diferente. E não sei se ele estaria interessado. Isso, então, exatamente isso. E imagina a pressão do, tipo, sendo um dos mangás mais vendidos ainda da Shonen Jump, tipo, ele parar pra tentar estudar, acho que não tem como, né? Esse Jump deve estar assim em cima dele. Ele super vai desenhar uma bunda. Ele super vai desenhar uma bunda pra não ter que desenhar um quadro. Alguém vai rir disso, aí ele vai lá e desenha uma bunda. É isso. Eu concordo completamente. Inclusive, é até difícil a gente pegar e falar assim, ô, Oda, vamos mudar? Mais de 20 anos de história. É um pouco de insensibilidade você pedir pro cara mudar o traço dele. É, tipo, é impossível, gente. Não tem como. A gente pega e fala assim, olha, Oda, você fez isso aí, mano. Cara, não é muito legal com as mulheres, saca? Mas, tipo, você fez. Você já tá há anos fazendo essa porra. O que a gente vai fazer? Sim, e é o que eu falei no início. O Oda, ele passa pano pra ele mesmo. Ele comete erros. Ele cometeu vários erros, por exemplo, com o tema de transgênero. E aí, agora, ele vem passando um pano com lustramov gigante. E a gente não vai esquecer, obviamente, eu nunca vou esquecer das cenas que ele fez com a Nami, com os peitos e não sei o quê. Só que eu não tenho mais ao que me apegar, sabe? Eu tenho pouquíssimas coisas pra me apegar. Então, eu já me apeguei. A gente tem que ver, a gente tem que problematizar, obviamente, mas a gente tem que entender que não é que ele não quer fazer. Eu acho que cabe um estudo ali, entender como cada artista transfere a sua ideia. Se o Oda enxerga a mulher adulta gostosa desse jeito, gente, sociedade, sabe? A indústria pornô, ela vem fazendo isso há muitos anos. E é muito difícil desconstruir. Eu não vou falar que um homem hétero no Japão tem que fazer isso. Inclusive, né, inclusive eu acho até que da mesma forma que o Oda, ele conseguiu alguma sensatez, né, na hora de refazer questões de gênero, não é impossível, sabe, que também aos poucos, assim, de forma discreta, ele consiga entregar alguma coisa diferente lá pro fim do mangá. A questão é que, assim, o que a gente já falou que é uma questão de estudo. Pro Oda conseguir fazer uma parada dessa, ele precisa o quê? Se comunicar com a comunidade feminina. Entendeu? Ele precisa dar umas estudadas um pouco mais em questão de feminismo, em questão de anatomia feminina e isso por diante. E modernizar o processo dele, né? Isso, ele ia ter que ver todo. Ele ia ter que ler referências de mangá com corpos femininos. Gente. Então, assim, do tipo, pode rolar alguma coisa que seja um pouco mais progressista, né? Um pouco mais modernizada daqui em diante. Sim, mas só que, cara, a cagada já foi feita, entendeu? Do tipo, deu o clique no post-time skip, ele decidiu que assim seria o padrão, e assim foi, entendeu? E ele usa e abusa disso em vários personagens, né? A gente tá falando muito da Nami, mas, cara, o que ele faz com a Tashini em Punk Hazard é uma coisa que, assim, cara, pra mim é surreal. Assim, de verdade, pra mim é surreal, gente, é surreal. As cenas no anime são intragáveis. Eu simplesmente desisti. Não dá. Porque assim, o que eu me revolto mais com a Tashigi, a gente vai falar, vai voltar depois e falar da Robin, da Vivi, tá, galera? Mas eu acho que é legal a gente falar agora da Tashigi. Porque a gente já falou dessa questão de corpos, de sexualização e tal. O negócio da Tashigi é que assim, o Oda, ele criou a Tashigi lá no início, em Long Tao. Mostrando que ela era uma pessoa do tipo, mano, eu não tô aqui pra ouvir merda de homem. Ela começa, ela aparece, né, batendo em dois caras que tava enchendo o saco dela. Dois caras que eram o dobro do tamanho dela. E aí, ela ganha dos caras na maior facilidade. E o Zoro fica até impressionado, tipo, eita, caralho, achei que ela ia precisar de ajuda. Não precisou. Então, tipo, só esse cliquezinho, tipo, foi uma coisa de duas páginas, três páginas. O Oda, ele conseguiu entregar ali uma Tashigi que era diferente, entendeu? Do tipo, ah, eu sou uma espadachim. E em Log Tal, ela também fala um monte de coisas com o Zoro, ajuda ele a escolher as espadas. E a gente vê que ela é uma pessoa esforçada, apesar de ela ser meio desastrada. É uma pessoa muito correta. E que, entre todos ali da Marinha, ela é uma pessoa que, tipo, pensa, assim, no próximo, sabe? Não é um pau no cu, que nem a gente tinha em várias outras coisas no East Blue, como o Morgan, sabe? Como o Nezumi lá, que faz a propina pro Arlong. Ela veio, ela surgiu de forma pra se diferenciar mesmo. E aí a gente tem Alabasta, né? Que ela também aparece, porque o Smoker vai lá atrás dos Mugiwaras e tudo mais. E a Tashiga, a gente continua nesse sentimento do tipo, cara, ela ainda tem muito a crescer, tem toda essa questão do esforço próprio dela, e ela se sente impotente, porque tá acontecendo uma puta guerra civil em Alabasta. E aí, quem tá no meio desse plano todo é o Shichibukai, e a Marinha não sabia disso, e aí eles são jogados no meio dessa parada toda, e ela não sabe direito, do tipo, caralho, como que a gente vai resolver isso? Só tá eu e o Smoker aqui, né? E a Marinha toda só quer saber de pegar os Mugiwaras. E aí ela é a única, uma das poucas que tenta entender o plano do Crocodile e acabar com o Crocodile, né? Ela junto com o Smoker. E ela até chega aí atrás da Robin, né? Quando a Robin tá indo pra ler o Poneglyph, e a Robin humilha a Tashiga, essa é a palavra, humilha a Tashiga, em questão de segundos, do tipo, cara, se você não é forte bastante, o que você tá fazendo aqui? Basicamente é isso que a Robin fala. Só que aí, o massa é que, assim, é uma mulher falando pra outra mulher. Então você tem um peso disso, do tipo, cara, a Tashiga, quando acaba, ela basta, você vê o quão puta ela está por não conseguir fazer nada. Não, ela tá pistola o tempo todo. A motivação dela, basicamente, é... Ah, não, não, não, você não vai ser melhor que eu, não. Aqui não, no meu quintal. E aí, você vê assim, no final de Alabasta, o Smoker pega e fala assim, mano, é por isso que a gente precisa treinar mais. E cara, é isso que eles vão fazer. E aí a gente tem a volta da Tashiga em Punk Hazard. Muito tempo depois, Deus, né, o Smoker e a Tashiga estão no QG da Marinha mais problemático da Marinha. Então você fala, ô, pô, massa, né, os caras conseguiram evoluir muito, né. Pô, a Tashiga, ela saiu lá do East Blue, no Long Town, e agora tá no Paraíso, né, na segunda parte do... No Paraíso, não. É Paraíso, né? Novo Mundo? Novo Mundo, Novo Mundo. Novo Mundo, Paraíso Novo é primeiro. Mundo. Sei lá se é a primeira também, nem lembro mais os nomes das coisas todas. E no Novo Mundo, eles têm esse QG, que é um QG muito estratégico, só que sempre deu confusão, porque sempre foi muito difícil comandar ele. E aí chegou o Smoker e a Tashiga e bancaram o bagulho. E conseguiram controlar os caras, conseguiram fazer um bom trabalho, e aí descobriram toda a questão do Doflamingo com as Smiles lá e tal. Foram ver o que tava rolando. E aí, basicamente, o arco inteiro de Punk Hazard é pra humilhar. E não é humilhar, é humilhar o tempo inteiro. É uma escapada cômica, sabe? Não encaixa. Nossa. Não encaixa, lá, porque não é engraçado, saca? Não, cara, é desconfortável de você ler. Dá um desânimo, porque, tipo, assim, eu não sou tão fã dela e eu fico... Não, eu acho que não tem nem como ser fã, sabe? Eu entendo esse ponto de, tipo, eu não gosto muito da personalidade dela, mas fico chateada de ver essas cenas, assim. Quando ela até aparece, eu fico, meu, ai, que droga, vai vir cena que eu vou ficar chateada, porque vai ser ela sendo, tipo, menosprezada. E vai passar batido, vai passar totalmente batido por qualquer consumidor homem. Passa completamente, e passou completamente batido. Então, mas eu acho que tem que... Cara, ela no caso, assim, o Oda, eu acho que ou tem um plano incrível pro personagem que ele vai mostrar pra gente, haha, olha como enganei todos vocês. Ou, pelo amor de Deus, some com o personagem. Uhum. Porque não tem... Parecia que ia ser uma coisa super importante na vida do Zoro. Outra coisa aí que o povo tá esperando igual não sei o quê, que é a história do Zoro. Que aí a história do Zoro não chega, aí da Tashiga também não chega, porque ela só serve pra ser a pessoa parecida com a menina. Exatamente. Que morreu. Isso me deixa um pouco desanimada, porque, tipo, ia ficar muito na cara se ela fosse, e espero que não seja, acho que não é. E acho que, tipo, acho que desanima, porque a gente poderia ter uma personagem feminina forte na Marinha, e, tipo, a gente tem, por exemplo, a Hina e tal, tem, mas a Tashiga, ela é mais próxima da gente, mais próxima dos Mugiwara. Então dá esse desânimo, né? Não, e a gente fica próximo porque a gente também sente na pele dela, uhum, lá em Alabasta, o quão puta ela fica, entendeu? Do tipo, caralho, como eu sou impotente. Do tipo, cacete! Não, mas até mesmo em Alabasta é meio complicado, né, a situação dela, porque a gente vê que ela fica meio que ali zanzando no meio da trama. Enquanto é meio que ela é a inocência do Smoke. É meio que ela tá ali pra ser o... Quando o Smoke vira e fala, olha, não vai rolar, a Marinha é corrupta. Aí ela, não, e não sei o quê. Ela é a inocência. Só que, o que acontece? Não, eu não tô, mas eu não queria que ela fosse a inocência. Não queria. Não queria, não tava esperando isso. Fui acostumada muito mal. Quando ele me apresentou a personagem, eu tava ali louca pra ela ser o espadachim que ia dar na cara do Zoro. É. E não foi isso que eu ganhei. É, que meio que ela ser a Kuina, entendeu? Tipo, beleza, ela não é a Kuina, mas só que ela remete àquela vontade, àquele sonho da Coina, entendeu? Do tipo, porra, eu sou mulher, mano, eu sei que daqui uns anos, puta, aquele diálogo da Coina com o Zoro é muito forte, saca? Do tipo, ela fala, mano, eu sou mulher, daqui a alguns anos meus peitos vão crescer, os hormônios vão aparecer, e eu não vou ter mais a força física do que os homens. E eu não vou conseguir ser uma boa espadachim que nem você, daqui a pouco você passa, daqui a pouco você tem mais nível que eu. E aí o Zoro fica puto, o Zoro fala assim, não, mano, você não, eu nunca consegui ganhar de você, o que você tá falando? Eu ganho de adultos, homens adultos, e eu não ganho de você, que, tipo, para de pensar isso, a gente vai fazer essa promessa, ou vai ser você o melhor do mundo. E aí, quando ele conhece a Queen, tem essa ligação, entendeu? Então, o que você espera? Tipo, beleza, eu não quero que a Tashig seja a Queen, só que, pô, ela tem essa paixão por espadachim, ela tem essa questão de respeitar as lendas, né, das espadas. Mas o que é triste pra caramba é porque, tipo, se ela não é a Queen, ela morreu de um jeito muito triste e patético. E se ela é, a gente tem outra parada triste e patética. Então, tipo assim, a gente tá num beco sem saída, que ou ele me dá um plot twist muito fantástico, tipo, contando a história do Zoro, ou, tipo, não tem saída. A gente tá entre a cruz e a espada. A gente tem ou uma super espadachim que tropeçou e morreu, ou a gente tem a menina que é bobinha e que acredita que a Marinha vai conseguir fazer alguma coisa. E até o final de tudo, ela tava lá achando que ia conseguir alguma coisa. Então, tipo, é frustrante. É muito frustrante o tempo todo. Não, e aí a gente tem a troca de corpos. Ai, vamos só fingir que não existe. Pelo amor de Deus. A gente como mulher, galera, que tá ouvindo isso aqui, é difícil, cara. Não tem o que falar, sabe? Porque aquilo passa qualquer limite, qualquer coisa do aceitável, entende? Assim, é um desrespeito, assim, tão grande, que é isso, não tem o que dizer, entende? Não tem o que dizer. Qualquer uma de nós, a gente pega, até o que o Sanji também faz no corpo da Nami, você fica um pouco do tipo, caralho, porra, Sanji. Mas é porque o Sanji, olha só, o Sanji, eu olho pra ele e fala, ele é um filho da puta. O Smoke, eu olho pra ele e não falo que ele é um filho da puta. Esse é o problema, isso, entendeu? Então, ele, tipo assim, e tanto que depois dessa pequena coisa, o Smoke, ele simplesmente volta ao normal. Num clique, ele simplesmente volta a ser o Smoke normalmente, sabe? É muito qualquer coisa. É, o que eu fiz lá, que eu fiz nada, não aconteceu nada. Gente, essa menina aí é muito difícil, difícil entender o que vai ser feito. Porque precisa ser feito alguma coisa. Eu tô esperando o Oda passar pano pra isso daí. Tô esperando muito, mas eu se acho, redimir. Eu acho que você falou do tipo, os dois lados meio beco sem saída. Eu acho que, por opinião, eu acho que o Oda só tava sem criatividade, matou a Queen de qualquer jeito. Do tipo, vamos jogar ela da escada, tipo um Another, de tipo, jogar e matar. Eu acho que é isso. Eu acho que pelo menos é isso. Mas aí depois ele vai lá e desenha a menina igualzinha. Mas aí é pedir pra sofrer. E sem planejamento nenhum pra ela, né? Porque, tipo, não teve planejamento. Coitada dessa menina, ela sabe todas as espadas. Deixa ela ter o papel importante. Cara, pelo menos isso, né? Ela podia me explicar. Pronto, ela me explica tudo. Ela vasculha e me explica. Só isso que eu queria, que ela me explicasse. Porque ela tem que ter um papel. E ela apareceu muitas vezes, né? Se a gente pega todas as outras mulheres, tirando a Robin e a Nami, que são do bando, ela junto com a Vivi foi a que mais apareceu, entendeu? Em One Piece. Apareceu e reapareceu, que eu quero dizer, né? Então, assim, ela não foi uma personagem de saga. E ela ainda não é uma personagem de saga. Então, tipo, o grande problema é que, tipo, o Oda jogou ela lá, ele não soube o que fazer com ela em Alabasta, e cagou tudinho em Punk Hazard, entendeu? Então, tipo, matou a personagem. Ele matou ela no começo do anime, resolveu voltar com ela, o conceito do personagem, perdeu completamente o que ele queria fazer. Meu Deus, cara, não, essa daí... Aí chega a luta da Monet. Cara, a luta da Monet, eu vou falar pra vocês que, assim, é a coisa mais... Eu não consigo reler aquilo ali. Eu não consigo reler aquilo ali. Porque, do tipo, no início da história, em Log Town, o Zoro respeita, né? Ele respeita do tipo, caralho, essa menina sabe, entende de espada, sabe o que ela tá fazendo, tem os sonhos dela, caralho, lembra mesmo a Queen e tal. Ele sente o desconforto, mas ele respeita o conhecimento e o sonho da Tashig. E chega na luta com a Monet, a única coisa que ele faz é ficar de deboche com ela. Ele fica de deboche, assim, na cara dura, do tipo, você não consegue fazer nada, né? Porra, quem diria, não é você que manja de espada? Não é você que queria ser forte? Você não consegue nem dar um golpe nela. Ah, mas cá entre nós, tipo assim, eu acho que o Zoro, ele é assim, sabe? Acho que se ele tratasse ela diferente numa situação como aquela, ele estaria meio que dando uma de Sanji. Não, eu acho que nem precisava desse de Sanji, não. Eu acho que ele tem esse lado competitivo, sabe? Ele tem esse lado competitivo que chega um momento... Tanto que ele não é nem próximo disso, mas ele desafia ela o tempo todo, né? Ele humilha ela na primeira vez que eles lutam, que ele fala, tipo, você não tá nem perto de mim. É, que ele ganha, né? Tipo, ela não tinha o que fazer ali na situação. E ela nunca seria rival. Só que a questão é que, tipo, ela ficou toda bancando, tipo, não, eu vou lutar com a Monet, não, eu vou conseguir lutar com a Monet. Ela não consegue fazer nada na luta. Do tipo, nada. A Monet nada. Nossa, né? Sim. Ela não consegue encostar. E o tempo todo, o Zoro lá, de deboche, de piadinha e bababá, bababá, babá. Aí ele levanta e dá um golpe e ganha da Monet. E é isso. Mas ele usou só 30%, entendeu? Desde bem... É isso que aconteceu. Aí eu fico pensando comigo, caralho, Oda. Porra. É, mas é porque o Oda, ele perdeu completamente. Essa personagem, o Oda perdeu completamente, assim. Eu acho que ele deixa ela ali como uma carta pra colocar em algumas situações... Pra humilhar de novo. Pra exaltar... Não, pra... Não uma questão de humilhar ela, mas ele meio que usa ela pra exaltar outros personagens. Então ela acaba tendo... Ela é a personagem que ela é forte o suficiente para estar ali, mas ela é fraca demais pra fazer qualquer coisa. Então ele meio que... Finge que ela é super pra poder enaltecer. Olha como o Zoro é muito mais espadachim que ela, sabe? E ele é meio que personagem, ele tá ali só pra isso, sabe? O Oda tem muitos personagens que são só pra isso. Aparecem e reaparecem o tempo todo só pra exaltar outros. O que é meio paia pra caralho. É, o Smoker também é esse, né? É esse personagem que aparece também, toma o couro de todo mundo e fala assim, olha como o Law é forte, né? Olha como o Doflamingo é forte, eita porra! Olha como o Ace é forte, eita caralho! Mas só que é diferente, entende o que eu quero dizer? Porque, Sim. Assim, o Smoker, ele pegou só pedrada. Cara, ele me pega um Ace, ele me pega um Law. Cara, o Law é muito forte, entendeu? Depois ele vai lá e me pega o Doflamingo depois de ter lutado com o carinha lá de pancada de jogos lá. Esqueci o nome dele. É, mas é quando eu penso assim, eu não penso nem tanto no papel do... No papel do Smoke. Eu acho que o Smoke, ele tem uma questão de reestruturar a marinha que é muito mais forte ali junto com o personagem. Eu penso muito mais em personagens... Ai, qual que é o nome daquele moço lá que tem a cara igual a do Sanji? Duval. O Duval, ele só aparece pra isso. Ele é um personagem que eles só aparecem pra isso. Ele é um personagem que ele é bom o suficiente pra estar envolvido, mas ele é merda pra apanhar, sabe? Então, cara, tem vários, assim, que eu não lembro o nome porque eles são insignificantes. Aí a gente dá até um mérito, porque pelo menos a Tachinha eu sei quem ela é. A maioria dos outros eu só lembro por imagem. Então, e o foda é que a Tachinha ainda pode aparecer, né? Mas enfim, eu só queria desabafar com vocês a minha decepção. Tá certa. Vamos dar na cara do Oda. Errou em tudo. Basicamente isso, errou em tudo, em toda a concepção do personagem, em todo o desenvolvimento da personagem, no tratamento com a personagem, enfim, é uma tristeza. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Robin, porque Robin é coisa boa, entendeu? Nossa senhora. E quando a gente vai falar de desenvolvimento de Robin, galera, eu posso dizer que eu sou especialista em Nico Robin, então, do tipo, em questão de evolução de personagem, de personalidade, de desenvolvimento de personagem. Entre todos os personagens femininos, eu bato palma pro Oda quando a gente fala de Nico Robin. Então, vocês vão me ouvir surtar bastante, tá? Agora, porque eu falei de Robin. Primeiro, o que vocês acharam da Robin quando ela apareceu como Misao Sunday, que, tipo, ela era uma vilã. Todo mundo entendia ela como uma vilã, né? Até pensava, tipo, oh, será que ela vai ter uma luta só? Ela vai arregaçar alguém e tal? E, no fim, a gente vê que ela não era uma vilã, né? E ela entra pro bando. Como que foi na hora que vocês estavam lendo o One Piece, tipo, vocês sacaram que talvez ela seria uma personagem possível? Como foi a entrada dela? Do tipo, caralho, velho, que coisa esquisita. Ninguém convidou ela e ela tá lá, né? É, eu acho que, tipo, assim, eu não esperava, mas eu assisti pelo anime, então o anime deu spoiler na abertura. Puta, é verdade, né? Isso é verdade. Eu acho que Hikarie, né, que já mostrava lá no bando. Nossa, Não, tipo, quando eu assisti, eu sabia que eu, tipo, ia ter... Quando eu tava assistindo, eu sabia que ia ter todos os personagens femininos no bando. Aí eu tava achando que ia ser a Vivi, mas depois que eu vi a abertura lá, deu spoiler, né? Daí, enfim. Eu gostei bastante, assim, aquela personagem, né? Tipo... E aí, o que ela tá escondendo? É, daí você já... Daí, tipo, vai pra Skypiea, você já pensa, tá, não é aí que vai desenvolver a personagem. Acho que vai ser, tipo, um pouco da Nami. E realmente, eu acho que as duas ali tem um... Acho que é a necessidade de ter um espaço pra trabalhar um pouquinho a... Tipo, o jeito da personagem e o jeito que ela vai se entreter com o bando. Porque é a mesma coisa que a Nami, né? A Nami tinha aí em mente de, tipo, vou entrar no bando do lado do Luffy e vou trair quando é possível. E a mesma coisa com a Robin. A Robin e mostra isso, né? No passado dela e também no, na fala dela. Tipo, eu traí muitos, eu sempre fugi dos bandos que eu participei, né? Tipo, tudo por um interesse. Então, provavelmente seria mais um interesse. Mas acho que logo na pegada ali, né, o Luffy, né, já foi muito diferente com ela e isso chamou muita atenção. Então, tipo, eu não lembro como eu cheguei a pensar na Robin, que é isso, minha personagem favorita do anime inteiro. Eu não lembro como, assim, só me fisgou, assim, porque... Ah, não sei, é, tipo, eu gosto muito dela, assim, ela o jeito é que... Ela é Robin. O jeito, assim, que ela... Você pode elogiar qualquer um só chamando a pessoa de Nico Robin. Exatamente! Nossa, Jesus, é isso. Nossa, você tá tão Nico Robin hoje. Pô, acho que ela me pegou, assim, de jeito também, o jeito que quando tá em Skype, aí ela trata muito assim, a... que o cara lá do Skypiea tá destruindo tudo, ela fica putaça, né? Trata ele de... trata ele maravilhosamente, luta com ele. Eu achei aquilo muito legal e eu achei o jeito muito interessante, assim, como ela, tipo, enfrentou, assim, um pouco o Enel, assim, de frente, pra, tipo, em algumas coisas, assim, tipo, não teve um certo receio ou medo tal, até que às vezes sim. Mas eu gostei muito, tipo, dela, assim, Skypiea. Eu adoro Skypiea, é isso. Vamos enaltecer Skypiea. Skypiea é foda. Vamos fazer um cast só falando Skypiea. Pá, quando você for enaltecer Skypiea, me chama, porque eu amo esse arco no fundo do meu coração. Mas, enfim, massa. É que nem a Nami, eu acho que teve um ponto de desenvolvimento muito bom pra chegar em Water 7 e explodir, assim. E que arco, amigos, que arco. Porque, meu Deus, é o meu arco favorito, assim, tipo... De tudo, assim, de tudo, sim, assim. Também. De todo jeito que é, o jeito como que é retratado ela, assim. Porque a gente pensa, ah, não, é mais uma Nami. Mas não, você assiste, você gosta, você entende. Ela tem motivo pra tá, tipo, tudo ali. E tá ali e vê o bando, assim, atrás dela. E acho que mostra não só o geral, mostra a relação de cada um ali. Porque, por exemplo, o Luffy totalmente desesperado pra ter ela. A Nami também tem aquele ponto que a gente já comentou antes. Acho que até o Zoro do tipo assim, tá, eu sempre desconfiei dela, mas ela tá ali. O Sop também, que tem um papel fundamental também. Então, é sempre, é tipo, mostra delicadamente, né, como que é a relação de cada um com a Robin. Então, isso enaltece demais. Então, assim, ai, que arco. Exatamente. Eu não posso falar nada, né, gente? É a arqueóloga e a estudante de história da arte. Eu adoro a Robin e, juro pra vocês, leria, se Oda depois de aposentado quiser escrever um livrão só com os conhecimentos da Robin, eu estarei lá pra lê-lo. Nossa senhora. Porque toda... Aquela cena na ilha dos Tritão lá, que ela vira assim, coloca a mochilinha nas costas e fala, beijo, me liga, e entra pra florestinha. Gente, eu entrando na florestinha. Gente, tchau. Eu vou... O que vocês estão conversando aí? Ah, em relacionamentos, coisas? Não. Pedra com letras estranhas. Vamos. Eu amo isso nela. Aquele sorrisinho de... Tudo bem, na volta a gente compra, tá? A gente vai. Eu adoro ela em tudo. Eu também sabia que ela ia entrar no bando, então... É aquela coisa. Mas... Pra mim, que já sabia, meio que olhava tudo e meio que esperando, eu acho extremamente delicado aquela conversa que ela tem com o rei ali, que quando ela vê o Poneglyph e ela fala o que ela fala pro Crocodile, quando ela salva o Luffy e ela não sabe muito bem porque ela salvou ela, eu tô regredindo, né? Eu tô indo de trás pra trás. Mas, tipo, as coisas que ela faz, ela faz muito sensata, né? Ela cuida com carinho, principalmente da história, e ela é tão atual, sabe? Essa preocupação com a história e esse bem tão precioso que a gente tem. Cara, vamos lá, né? O LOL confiou na Robin. Quem sou eu pra não confiar? Não é? Sabe? Não é, Josi, exatamente isso. Tipo, né? Tipo, é isso. O ápice de tudo, assim, é que ela detém... E é tão dela, é tão assim... Ela não precisa ficar comentando as coisas. Então, é uma personagem que detém todo o conhecimento da história andando. E ela não é o personagem palestrinha que tem que explicar pra quem tá lendo. Sabe, o Oda faz um trabalho de fazer caixinhas e balõezinhos explicativos, que pra mim funciona melhor do que, por exemplo, se a Robin tivesse que explicar tudo. E ela tem essa coisa misteriosa de, olha, eu vou ali entrar naquela floresta completamente nebulosa, vou ali ler uns poneglyphs e eu já volto. Se virem aí. E aí, tipo assim, o que que tava escrito? Uns negócios. Ah, vocês não vão entender. Vocês não estão preparados. Os negócios. E ela vai juntando essas informações que uma hora ela vai vomitar em todo vai mundo. Entender. Porque ela tá juntando as peças ainda. Não tem por que ela ficar comentando isso com o Zoro. Exatamente. Pelo amor de Deus, o Zoro carrega uma terceira espada na boca. Pelo amor de Deus. O Zoro não entende nada, não sabe nem pra onde ir, sabe? Não sabe nem se direcionar, velho. Então eu acho tão sensível o jeito que ela... Ela fez isso em Skype, ela faz isso em todos os lugares. Ela só pega, vai pro cantinho dela, lê os poneglyphs dela, faz as coisas dela. E é isso. E sorri, porque ela aprendeu isso, que apesar de tudo, vamos continuar. E é uma sobrevivente, é incrível como ela faz esse papel. E de novo, eu vou dizer que o Oda, ele acerta numa coisa que eu não sei se é uma sorte ou ele teve uma mãe incrível, porque ele escreve mães. Nossa, de um jeito tão delicado e que essas mulheres, elas aprenderam com as mães, né? A Robin, ela aprendeu a ser incrível porque a mãe dela era incrível. Então, tem muito disso de... Existe uma passada de conhecimentos, de história, e ela valoriza muito isso. E é um consciente que deveria ser muito valorizado, sabe? Eu entendo o fato dela deter todo esse conhecimento pra ela. Todo mundo aqui já conversou com alguém que acredita que a Terra é plana. Então, se sinta como a Robin, sabe? Entenda o porquê ela não explica o tempo todo as coisas que estão acontecendo. E empolgadíssima para o LOL comentar com ela sobre o poneglyph que ele achou. Ai, meu Deus. Josi, eu tô esperando o capítulo 1000 do tipo... Ai, Robin, vai. Lê os poneglyphs. Vai, Robin. Vai ser Robin, o seu momento. Vai, lê o poneglyph comum. Lê o rodo poneglyph. Conversa com o LOL. Não, eu tô esperando. Eu quero. Gente, desculpa. Eu sou muita fanfiqueira, né? Tem umas fanfic do LOL e a Robin. Eu incrível os na dois. Internet. Eu vou te indicar uma autora depois, que é minha amiga. Ela tem várias. E, tipo, mano, ela escreve super bem. A gente fica até... Ai, eu amo. Eu só fico imaginando eles dois sentados do lado quando eles ficam conversando. O nível dos dois é igual, ele né? Girando a mãozinha, trocando uma pedrinha pela Robin, assim, sabe? Ai, vamos conversar nesse poneglyph. Ai, é tão incrível. Tudo que você disse, assim, do jeito que ela é, tipo, de cena dela, é muita essência dela. Se ela fosse mais do que isso, de, tipo, ter que falar, acho que fugiria da personagem. Exatamente. A Robin exatamente. É a pessoa mais procurada, esse tipo, do mundo. Ela é a única que sabe ler os poneglyphs da vida. Então, tipo, mano, a importância dessa personagem. Não, e outra, a Marinha, ela é tão um cagaço tão grande da Robin falar as coisas, descobrir as coisas e tal. Nossa, que eles caçam ela sempre na maciota. E no isso, pianinho. Tipo, cara, eu não posso colocar uma cabeça prêmio dela de 1 bilhão, que nem Yoko, porque a galera com certeza vai desconfiar. Sim. Que a Robin, ela não é tão forte como Yoko. Ela não é conhecida como Yoko. Então se eu fizer ela ser conhecida como Yoko, eu tô fudido. Entendeu? Ela não é conhecida como ser forte, né? Apesar de ser muito forte, você não vê ela abusando disso. Sim. Ela arremessou. Ela arremessa pessoas, ela quebra Sim. pescoços. Mas, tipo, não é o negócio dela. O negócio dela, gente, é tomar suco. Não, é chazinho. É tomar um chazinho, ler um livro. É maravilhosa. Ela é tudo. Ela é, sabe? Ai, ela é plena, ela é plena. Ai, ela... que mulher. E ó, juro pra vocês, as pessoas não gostam, mas ela, com aquela saia florida dela e aquele cabelo comprido, roubou o meu coração. Porque ao decorrer do tempo, obviamente, o anime ele tem esse problema, né? De ter a questão do branqueamento e tudo mais. Que tem o anime, ele tem muitos problemas. Mas, inclusive no formato que não é de temporada. Nossa, é terrível isso mesmo. Mas quando ela aparece com aquele cabelo longo, linda, um mulherão, mas ela continua sendo a Robin. Ela só quer ir ali, meu lindo, ver uns vasos, sabe? É isso que ela quer. E ela continua ali porque agora ela tá vivendo a vida dela. Isso, e ela ama o bando, sabe? E isso que a galera não entende, do tipo, ela é introspectiva. Ela é mais na dela. E ela é uma artista, né? Uma artista. A menina, ela finge que é uma beleza. O Oscar vai para como? Pra ela. Porque ela se faz. Ela é a pessoa discrição. Ela é a discrição em pessoa. E mesmo assim, ela ama o bando. Ela não larga, entendeu, de mão o bando. E, tipo, por ela ser assim, tipo, na dela, quando ela demonstra um pouco mais do tipo, falar alguma coisa que, tipo, tem a relação, um negócio mais sentimental, a gente se choca. Eu acho que volta, acho que mostrou no especial de Alabasta e depois mostra, tipo, num flashback, assim. Uma cena assim que eu não sei porquê, tipo, me marca muito. Que ela chega e fala pro rei, né, o rei cobra. Lá. O cobra fala assim, meus sonhos têm muito inimigos. E aquilo me pesa de um jeito, assim, bem profundamente. E acho que até depois em Zou, que daí acho que o Nekomamu chega, né, ela e fala, você tem que ler os poneglyphs, você é a única que lê, você não quer que, tipo, mais segurança, não sei o quê. Daí ela, não, o bando vai conseguir me proteger. E eu fico, gente, é tipo... E ela dá um sorrisinho. É tão... Aquele tipo, sorriso, ele destrói a gente por dentro, proibido, né? Porque... É muito genuíno. Mata as pessoas, porque é maravilhoso. Tem um quadro minúsculo, gente, juro pra vocês. No mangá ele é muito pequenininho. Que é a Robin e o Jinbe disfarçados do bando do Kaido gritando. E aquele quadro, assim, é ela sorrindo, sabe? Como se ela fosse um pirata das feras. E aquele sorriso, aquilo ali pra mim, assim, eu guardo dentro do meu coração. Assim, eu dou um beijinho. Ela entra muito no espírito, né? Quando o negócio precisa. E quando ela, tipo, eles estão indo pra Zou, e daí o cara desenha o negócio lá e ele sobe. Shironozuki? Um bagulho assim. Não vou lembrar o nome do bichinho. Ela fica e ela chora por ele, faz o enterro, sabe? Do tipo, não, senta aqui todos vocês, vamos respeitar esse momento. É a morte mais triste que do ex. É. E é engraçado, né? Porque ela gosta de coisas fofas. Uh-huh. Só que ela é uma pessoa discreta. É. Aí, por exemplo, acontece que nem o Kuma, quando entra no Back, que ele mostra as patinhas lá, aí ela imagina, tipo, patinhas de gato. Ela, ah, que coisa fofa, sabe? Sim, é isso ela que ela tem pensa, muito isso. Cara. Aí, acho que isso acontece também com a casa, de quando eles estão ainda tentando entender o que tá rolando lá. Ela meio que é, sabe? Tem esse jeitinho mais fofo. Então... E, cara, é isso. Eu acho que a Robin, ela nunca tinha demonstrado esse tipo de coisa antes do time skip. Com mais força. Quando eu falo justamente desse desenvolvimento muito foda, é que o Oda, ele foi mostrando justamente que a Robin, ela foi se abrindo. Do tipo, quando ela encontrou ali essa zona de tranquilidade, de amor, entendeu? Com pessoas que ela considera, tipo, a própria família, que ela daria a vida por essas pessoas. As pessoas que declararam guerra exatamente, ao mundo dela, né? Exatamente! Sim. Então, tipo, a gente vai vendo que após isso, ela vai realmente demonstrando os sentimentos, tanto de gratidão, de carinho, de preocupação. E aí, o Oda, ele não perde isso no post-time skip, sabe? É o que a gente já falou, ele já tem algumas limitações, ele não consegue mostrar tantas coisas, não tem mais o bando tudo junto. E mesmo assim, ele vai conseguindo mostrar isso, sabe? E isso é coisa de mestre, sabe? Pra manter isso. É porque também tem toda a questão que o poder da apesar da Robin, ela, o foco dela ser o conhecimento e os diálogos, principalmente, aqueles diálogos imensos, o poder dela é muito fácil de você desenvolver num shonen de lutinha. Então, a Robin, ela tá conversando enquanto tá quebrando o pescoço, enquanto tá fazendo as coisas. Então, ela se encaixa mais fácil, né? Nesse ponto, concordo. Nessa situação que estamos hoje. Então, ela não perde tempo de de tela, dizemos assim, porque dá pra encaixar ela ali, que é diferente do caso da Nami, porque tem que ser uma situação muito específica. É, que tem que ter dar o tempo certo pra ela, pra usar o climatático, pra ela dar o golpe. Sim. E a Robin é tudo muito direto, muito instantâneo. E eu acho até que o Oda, ele não aproveita tanto quanto deveria, porque realmente a Robin é muito apelona. Imagina a Robin com hack. O fato do Oda, ele não sair falando pra gente quem tem hack e quem não tem hack, é muito precioso pra mim, sabe? Eu brinco com essa coisa da Nami e tudo mais, só que eu não preciso saber. Chega num nível que os personagens, eles são tão poderosos que eu não duvidaria que a Rob tenha alguma coisa ali. E aí os vampiceiros vão ficar tudo puto comigo. Ah, eu não duvido que ela tenha alguma coisa. Só que ele não precisa me contar, quando sabe? Chegar a hora certa, ele porque gosta. Porque eu prefiro que ela continue sendo a personagem que o foco dela, a expertise dela é o conhecimento. Da mesma coisa com o Chopper. Porque enquanto o fandom tá revoltado, eu tô adorando. E a gente tem todas as motivações dela, a gente entende por que ela teve que fugir, né, de todos os bandos, todas as organizações que ela trabalhava. É, a gente também entendia por que de certa forma, ela tinha que entrar em organizações muito questionáveis pra conseguir sobreviver. É, e a gente também entende por que ela não fica falando pra galera, tipo, que ela sabe. Primeiro, porque é perigoso. Segundo, porque ela não tem a história completa. E terceiro, porque, tipo, a galera não entende, né? A história sem foi tempo, perdida, né? Galera. A história foi sem perdida. Tempo, ninguém sabe, né, a história. O que adianta ela falar, então, aconteceu isso, isso? E, tipo, tá, e aí? A pessoa pode acreditar tanto na Robin que tá falando aquilo ali, quanto num pescador que tá falando de uma lenda que nunca existiu. Então, tipo, a gente tem as o 8 e o 80, né? A gente tem a Robin e o Sop no mesmo bando. Isso! E, então, justamente, algumas coisas que o Sop fala se tornam reais, tudo se tornam, mas só que a gente sabe que ele fala coisas mentirosas, entende? E como a história, as pessoas não sabem de nada do que aconteceu há mais de 800 anos atrás, cara, não faz sentido a Robin chegar e sentar pro Luffy e pegar e falar assim, olha, em dado momento da história aqui, ó, pelo Poneglyph X que eu li, aconteceu isso. O Luffy vai olhar pra ela e falar assim, ah, beleza, tem carne pra comer? Que isso, entende? Então, tipo, ai, gente, falar da Robin, dá assim, a minha cabeça, ela começa assim, ah, e coisas hipotéticas e coisas que eu queria que ela fizesse. Uhum. E nossa, eu vou longe, assim. Eu sou fanfiqueira também com a Robin. Nossa, já imaginei os 2 anos dela com os revolucionários, eu já imaginei toda uma história. Gente, do tipo, a Yoda faz pelo depois. Pelo amor de Deus, eu preciso disso, gente. O quão incrível é, sabe? De todas as histórias secundárias, assim, eu acho que a dela foi a que me deu mais esperança, sabe? Ai, meu Deus, a história tá evoluindo. Senta direito, arruma a coluna, sabe? É aquilo, a história, ela anda pra frente. Quando o Oda, ele senta e fala assim, esse capítulo vai ser da Robin. Você sabe que a história vai pra frente. Isso é incrível. Eu dou a mão pra ela, eu confio. Eu ponho minha mão no fogo por essa mulher. Porque ela vai fazer a história andar pra frente. E isso é tão incrível. Você ter uma mulher tão poderosa, sabe? Volto a dizer, ele tem todos os seus problemas. Mas a gente tem tão pouco que a gente acaba nivelando por baixo. Gente, sim, aonde eu tenho uma personagem num shonen, onde os protagonistas são homens, a pessoa mais procurada do mundo é uma mulher. Que detém todo o conhecimento e ainda é uma gostosa. Sabe? Pois é. Desculpa, eu tenho um problema. Eu gosto de mulher gostosa. Eu sei que é um problema. Eu preciso de um tratamento. Mas eu acho isso incrível, sabe? Que, digo mais, acho que é 100% por acaso. Então, acontece na vida do Oda. Eu também não sei se o Oda ele fez isso racionalmente, sabe? Tipo, entendendo o peso disso. Ou a mãe dele é uma mulher incrível. Eu não sei, Ou a mãe dele é incrível, porque ele escreve mãe muito bem. Isso eu já tenho, isso eu cravo o pé. Ou eu não tenho outra explicação, gente. Porque é muito... ela é, tipo... Eu falo que eu quero ser a Nami e eu quero idolatrar a Robin, sabe? Profissionalmente eu quero ser ela, sabe? Eu acho que... Cara, eu concordo com você, Jesus. Sim. Do tipo, a Robin é minha personagem favorita do universo. Assim, de toda a cultura pop. De toda a cultura pop. Pode ser ocidental, enfim, não importa. A Nico Robin, pra mim, é a personagem mais completa, mais foda, mais bem construída que foi feito na humanidade. Foi feito por um homem, olha que coisa. Que loucura, e, né? Que loucura. É. E assim, é, vocês... Não sei se a Josi tá tão acostumada, mas a Helena sabe. Eu já meti um monte de esporro, entendeu? No Oda, em questão de quando ele caga em alguma coisa da Robin e tal. E, mas, tipo, isso é natural também, saca? É, pro tamanho de One Piece, pro tamanho da importância da Robin, vai ter umas coisinhas lá que, tipo, ah, mano, você escorregou aqui, né? Não precisava disso e tal. Que uma das minhas decepções principais é a Dressrosa, né? Que, tipo, todos os Mugiwaras todos, tirando a Robin, claro, mas... Todos os homens, vai, tiveram a sua própria luta, porque foi uma saga e que permitia esse tipo de coisa ainda, apesar de toda a bagunça da saga. E a Robin foi a única que não teve. É, e se teve, teve, tipo, uma ajudinha, sabe? Como se tivesse entrado uma espada, assim mesmo, sabe? Bem no meu peito, assim, no coração. Porque, tipo, não tinha motivo pra ele simplesmente não dar o espaço pra Robin. A Robin podia... Juro pra vocês que eu pulo os quadradinhos de lutinha. Eu nem lembrava disso. Disso. Assim como você, Josi, e até acho que a Helena também acredita nisso, eu não acho que também a Robin seja o tipo de pessoa porradeira. Ela não é esse tipo de coisa, ainda que a habilidade dela permita, né? Facilite ali algumas cenas, algumas... Né, tá quebrando lá pescoço e papapá. Dá pra você fazer cenas muito legais e impactantes em relação à luta, mas ainda assim, essa não é a essência da personagem e o Oda não fez realmente a Robin pra lutar, entendeu? E a própria Robin, ela não tem essa personalidade do tipo, ah, eu quero lutar, entendeu? A Robin, assim, ela é destemida, ela é corajosa, a gente vê isso em vários momentos, do tipo, ela não tem medo do Enel, quando ele tem que, quando ele tem que enfrentar ela o Moria. Ela tem medo de nada, gente. Ela não tem medo de nada. De nada, nada, exatamente. Não tem, ela só vai. O Luffy faz uma coisa completamente, uma barbárie, ele propõe um plano terrível, ela, bora, e é isso, ela dá um jeito de fazer acontecer, entende? Mas vocês concordam comigo, olha só, concordem comigo aqui, ó, pensem aqui comigo, que a atriz que for pegar a Robin tá lascada, porque no live action, transmitir aquele sorriso dela, nossa, nem me fale, a essência dela, nossa, vai ser muito difícil, sabe, você fala assim, ó, ela sorri pra você e insta, você vira e fala assim, nossa, eu sou tão burra. Ela é tão superior. Tão perfeita, tão tudo. Cara, acho tudo. Que teve uma atriz que eu, antigamente eu pensei que poderia fazer Robin, eu já nem lembro mais quem é a atriz, cara. Não, tinha uns boatos que era a Victoria Justin, que ela tava no local da... É aquela que fez o Brilhante Vitória da Nickelodeon, porque ela tá no local que vai correr as gravações. E todo mundo, vixi. Eu não sei, eu só sei que, olha, eu tô já julgando essa atriz, que ela vai ter que se penhar muito. Vai apanhar. É muito difícil. Espero que não seja ela. Mas, então, e a Robin, aí, o que me entristeceu muito é porque, assim, a Robin, ela teve muitos momentos em Dressrosa que ela podia simplesmente ali ter, que seja, 4 páginas que ela pegava uma pessoa, que era, sei lá, do bando do Flamengo, que era importante, e, puf, acabava com ela. Porque a gente sabe que a Robin é forte, e a gente sabe que ela é apelona, e a gente sabe que ela consegue ganhar de uma galera foda. A gente sabe de tudo isso. E o Oda, ele deixa muito claro que o nível da Robin é grande. Só que como ele não bota isso de uma forma mais prática, todo mundo subestima a Robin. Então, toda vez que eu tenho que não, entrar... Não, não, olha, uma aspas, todo homem subestima a Robin. Exatamente, é aí que eu vou entrar aqui. Toda discussão que eu já tive que entrar em One Piece, seja em Facebook, Twitter, participar de live, podcast, eu sempre tive que ser esse contraponto pra explicar do tipo, galera, vocês são homens, vocês estão subestimando a Robin pra caralho. Entendeu? E às vezes o próprio Oda acha que não pode, sabe, botar a Robin de um jeito apelão. Entende? Talvez justamente pra nerfar um pouco, porque ela é muito apelona, cara. Ela em Alabasta, ela destrói o Pell em segundo. E o Pell é simplesmente o comandante mais forte de Alabasta. E naquela luta, além de subjugar o Pell, ela pega e fala, cara, velocidade e força, pra mim, não são nada, entendeu? Tipo, você pode fazer o que você quiser, tentar o que você quiser aqui. Porque o meu poder é usar a sua força contra você. O meu poder é de subjugação. Tipo, a não ser que você, sei lá, seja de elogia, a não ser que você seja um Mr. 1, que você consegue fazer espadas crescer por você, que aí você vai mexerir, alguma coisa do tipo. Foda-se! Entendeu? Se você é forte ou não. E ela prova isso justamente com o Moria, por exemplo. Ai, gente, o Moria. O Moria, a gente tem... Nossa, se alguém quiser fazer uma fila pra falar mal do Moria, eu entro umas 3 vezes. Cara, ela em toda a luta do Moria, ela pega, ela se cansa. Ela chega um momento que ela se cansa. pego, ah, quer saber, mano, eu vou tentar uma coisa aqui, um pouco mais, né, assintosa, aí pode resolver. Ela vai, ela simplesmente usa lá o 100 manos, né, sem flor, usa 100 mãos no Mori, porque o Mori é grande, e faz o clutch. Ela faz isso em segundos. Ela faz isso assim, do tipo, ela dá pouquíssimo tempo pro Moria pensar. E se o Moria não tivesse o poder dele de conseguir se transferir pra sombra, ele tava morto. É simples assim. Um Shichibukai morto por um clutch. Mas é que é aquele, né? É um Shichibukai, assim. É o Moria. A quê? É o Moria. Porque, assim, quando a gente fala Shichibukai, não, é o Moria. Quem é Moria? Né? É o Moria. Então, aconteceu toda aquela parada lá. E a Robin sozinha fez aquilo lá, entendeu? E as pessoas acham que ela não tem essa capacidade de enfrentar gente grande. Porque o Oda nunca colocou ela enfrentando gente grande. Toda vez que a gente tem que entrar numa discussão aqui, eu tenho que entrar com discussão com participantes homens, eu sempre tenho que fazer. Sabe, lembrar de coisas idiotas, assim. Ah, você tá com mais sorte do que eu, porque toda vez que eu vou conversar sobre o One Piece com um homem, eles falam do peito das meninas e usa isso como argumento pra diminuir a personagem, como se o Oda também não fizesse outras coisas além de peito, sabe? Sim. Então, tipo assim, é meio que uma ferramenta pra atacar. Então, sei lá, eu acho que eu consigo visualizar. Se for pra tirar alguém da luta, vamos aí eu sou muito artistona, né? Eu penso assim, se eu tenho ali 5 quadros e eu tenho que tirar alguém da luta, eu acho que eu tiraria a Robin. Por quê? Porque é a única que ia virar e falar assim, ah, tá bom, vou ali fazer outra coisa. Porque todos os outros têm um parafuso a menos, sabe? Eu não conseguiria ver, por exemplo, o Frank não se metendo na briga. Eu não conseguiria, sabe? O Sop, ele tiraria também, é fácil tirar. Porque os outros, eles são muito linha de frente. Então, tecnicamente, quem dá pra tirar são as pessoas mais sensatas. E as pessoas mais sensatas é só a Robin. E a Nami ali. Então, eu acho que acaba sendo muito essa coisa que afeta o Chopper também. Tem muita briga acontecendo. Ele tem que tirar alguém. E vai por critério de sanidade, assim. Quem é mais sensato? Quem é mais louco aí pra colocar na tristeza? Sabe? Então, eu não sei se é consciente que ele tire ela que pra nerfar ela. Eu acho que o Oda, ele não nerfa ninguém. Ele não tem tempo também pra pensar nisso. Eu acho que é mais uma questão de... Será que meu personagem... Eu não tenho onde colocar, gente, olha só, não tem espaço nesse papel. Poderia talvez não fazer isso. E aí vai por um critério de eliminação. Se a gente dá ênfase pra todos os personagens o tempo todo, o One Piece vai virar uma zona, né? Então é meio que complicado pensar nisso também. Como eu não me importo com as lutas... Não, cara, eu acho que quem tá lendo One Piece pelas lutas já tá errado. Começa já errado tá de, aí, não, já tá, tá desesperado aí, essa altura do campeonato, né? Porque a única coisa que não tem é luta, ultimamente. Não, tipo, e One Piece, o Oda, ele nunca teve um talento more pra você, pra fazer realmente dinâmicas de luta. Ele faz lutas legais. Só que, sei lá, se a gente pega Beelzebub, sabe? Se a gente pega o próprio Gintama, se a gente pega Kimetsu no Yaiba, se a gente pega Jujutsu Kaisen, cara, você tem lutas assim que você fala, caralho, tô suando. É, Kimetsu no Yaiba eu vou ter que ir puxar um pouco assim pra trás, assim, que talvez não seja tão bem escrito as lutas, né? Mas... Mas aí tudo bem. A gente fala em outro podcast. É, quando a gente fala de dinâmica realmente de luta, de você fazer golpes de fim de tempo, de luta e tal, tal, tal. O Oda, assim, ele é bom, mas não diria que é a especialidade do Oda, entendeu? Sim. A especialidade dele é escrever balão. Nossa, escreve uns balão com umas 500 letras. É, a especialidade do Oda é contar história. A especialidade do Oda é a narrativa, cara. É narrativa. Então, assim, isso desde o início. Desde o início. Se você leu até a história do Sanji ali, do Baratie, e você não entendeu isso, você só quer ver lutinha, para, cara. Porque você não vai gostar de One Piece. Entendeu? Não é pra você. Se você quer luta... One Piece ou você gosta de diálogo ou de tela estática. Porque no anime tem bastante. Eu acho que assim, ninguém espera, acho que ninguém quer também que a gente bote um Oda realmente mudando completamente a personalidade e o jeito que ele desenvolveu o Robin pra botar ela lá numa luta que a gente, sabe, totalmente aleatória, assim, sem, só pra dizer, ah, eu fiz uma luta lá pra ter umas cenas legais. E é isso, né? Porque o que a gente sabe da Robin é que ela sempre tenta escapar das batalhas pra fazer o objetivo dela. né? Ela fez isso em Skypiea, né? Ela, em Enies Lobby, não deu pra fazer, mas mesmo quando ela conseguiu, ela arregaçou o filho da puta lá da Cypherfall. O Spandan, cara, o cara mais odiável. Mais odiável da história. Cara, eu acho que assim, todos nós que viram aquela cena da Robin dando clutch no Spandan, eu acho que aquilo foi o alívio no coração, sabe? Parece que eu tava junto com a Robin dando aquele golpe. Ela tem os seus momentos, né? Ela normalmente, ela impacta, principalmente porque são sempre coisas cruciais, né? Isso. Gente, tem uma imagem da que tem os ninjazinhos de Wano e ela no centro. Assim, é uma ilustração linda do Oda, que é quando eles pegam ela, que ela tá disfarçada de geisha, e eles descobrem que ela tava fuçando nas coisas. Nossa, quando ela vira pétala. Meu Deus, meu coração, ele foi uma loucura, sabe? É, eu acho que isso é muito... Quando veio aquela situação, vai ser uma batalha épica, ela deu aquela de ele era só um clone e ela já tava longe dali. Então, eu gosto muito que ela impacta você, sabe? É sempre um ataque. É a primeira vez que ela usa, né, as asas. Que, na Nossa. Verdade, se você for pensar que são asas feitas de mãozinhas, é meio bizarro. Ah, aquela cena Aquela cena é linda. Perfeita. Gente, no anime é perfeito, no mangá é perfeito. Então, eu acho que ela é muito disso. Ela é o personagem de impacto. Então, se talvez você coloque ela ali sempre numa rivalidadezinha, talvez não funcione. Mas eu ainda continuo achando que o Oda tem que tirar alguém porque não cabe todo mundo e aí ele tira o mais sensato. Acaba tirando a Robin porque, tipo, pô, Robin, eu preciso te manter viva. Eu não posso te fazer toda fodida. De certa forma, eu tô só romantizando alguma forma de tirar ela da história. É, sim. Eu também acho, Josi. Deixa eu recordar. Eu prefiro que ela não lute, sabe? Porque... Não, eu quero ver, assim, a luta dela com o Yama é uma das minhas preferidas. Porque eu me apaixonei pela Robin em Skypiea. E aquela luta, ela tem um significado muito grande, né? Porque a gente vê realmente ela, tipo, cara, eu não quero lutar com você, cara. Eu quero chegar no dourado. Só que ela vai vendo o Yama destruindo as ruínas e parte da história. E aquilo vai alimentando o ódio dela, entendeu? Vai alimentando o ódio dela. E alimenta de tal forma que ela não deixa o cara pensar quando ela resolve lutar. O cara não pensa, entende? Do tipo, ela acaba com o bagulho em um minuto. E é o que você falou, Josi, é impacto. A luta dela com o Yama é impacto. Do tipo, você vê lá ela correndo, tipo, caralho, velho, você tá aqui destruindo as coisas todas. E aí você destrói as coisas, acaba me atacando ao mesmo tempo. Você é um filho da puta, né? E aí chega o momento... Eu tenho uma imagem tão de idolatria com a Robin, que eu tava aqui pensando numa cena aonde ela é totalmente derrotada e eu não consigo achar alguma cena que ela tá, tipo, surrada no chão. Não consigo. A máxima que chega pra mim é quando, tipo, eles são... O Kuma tá separando e tem aquela cena de impacto, mas acho que mais foca no Luffy do que na Robin, né? Que deu Luffy lá e, tipo, não tem. Ela só some igual todo mundo. Tipo assim, acho que a Nami e a meio que apanha mais naquilo ali, sim, sabe? É que o impacto da Robin, porque ela foi a última, né? Separada do Luffy, mas, tipo, não tem esse tipo de cena. Ela não tá, tipo, surrada. Não, ela ela sempre tá plena. Tem Enies Lobby quando ele tá levando ela lá no... pra passar na no portão. Nossa, mas... aquilo lá... Acontece a mesma coisa com o Yama, ela vai alimentando o ódio pelo Spandam, até o momento que ela consegue destruir o Spandam, né? E essa cena do... Voltando só rapidinho, só pra falar dessa luta com o Yama, porque é a única luta que a gente tem, realmente, só da Robin, que a Robin, ela chega, ela inicia a luta, continua a luta e termina a luta. É a única da história que é assim. E pra isso ela tem todo o significado. Então, tipo, você mexeu com a história, então eu não vou te perdoar. E ela fala exatamente isso. Do tipo, cara, você não tem noção da importância das coisas que você tá destruindo. Você é um arrogante, ignorante, desgraçado. E eu não vou te perdoar. Entendeu? Você me deu aqui uns 2, 3 soquinhos e eu te perdoei, tipo, deixei quieto porque eu não queria lutar com você. Mas agora eu não vou deixar quieto. E quando ela fala exatamente isso, que é o momento que ela tira o chapéu. Ai, gente, vocês não têm noção. Do tipo, ela é perfeita. Ela é perfeita na luta. Você vê o quanto ela entende do próprio poder e o que ela pode fazer. Tipo, ela subjuga completamente o Yama. Tipo, o Yama vai tentar dar um golpe contra o corpo dela, ela usa as mãos pra desviar algumas coisas dele, e aí ele bate em outro lugar. Aí ele vai tentar usar os dials dele, ela revira os dials e e ele bate nele mesmo. E aí ele já tá todo machucado, fudido, porque os Daios são fortes, né? Ainda mais o do Yama, que era aquele Axe, junto com o Impact e tudo mais. Então, era muito corte, era muito, muito socão nele mesmo. E aí ele fala assim, tá bom, agora você tá cansadinho? Você vai tá puto comigo agora porque eu bati em você? Aí ela fala, dá o definil, né? O Sim a Flor. Arrasta ele e joga ele do barranco e dá o clutch no pescoço. Fim! Humilhação. Aí ela termina a luta do tipo, beleza. Aí ela pega o chapeuzinho dela, bota de volta e só dá uma olhada do tipo, caralho, olha o estrago que você fez. E tipo, mano, que coisa mais impactante, que isso é impacto. Eu, exatamente o que a Josi falou, impacto. A mesma coisa acontece com o clutch do Spando, a mesma coisa acontece lá em Dressrosa, quando ela para o Hakuba, que ela tá lá tentando subir no Campos Elíseos, e aí o Hakuba aparece e tal, e tenta atacar a Robin, aí a Robin, tipo, pleníssima. Em um segundo, tipo, ela usa as mãos, para assim, o Hakuba, tipo, ah, você quer me atacar? Você... Que coisa, né? Você tá com uma cara meio de mal, e ela faz isso com aquele sorriso na cara, sabe? Plena. Aí você fala, mano, vai tomar no cu essa mulher é muito apelona. E ela repete o que ela fez com o Hakuba, ela repete o que aconteceu lá com o Pell, que ela fala assim, mano, velocidade e força não são nada. Porque o Hakuba é justamente, ele é aquele ser caótico, né, que do... Caramba, qual que é o primeiro nome? O Hakuba é o Cavendish. Porque o Cavendish, ele é mais, assim, do tipo... Ele usa a rapidez dele e tal, porque tem toda aquela coisa da esgrima, então você tem toda uma habilidade, pá. E quando ele vai pra Hakuba, ele vira esse cara mais caótico. Então ele é muito mais veloz, ele é mais brutal, mais selvagem. E pra Robin parar, o cara que é simplesmente um dos mais fortes, né, a se tornar o companheiro de... Do Rufy, né? De parceria e tudo mais. Ela para o cara em 2 segundos, mano. É do tipo do cara, caralho, velho. Essas poucas cenas que a gente tem da Robin em questão de batalha são muito boas, cara. São muito boas. Eu fico assim, tipo, caralho, Oda, você deixa a gente só naquela, sabe? Naquela... Você joga o tempero, assim, mas não deixa a gente comer, sabe? Assim, por completo. Que você deixa, dá essas deixas, assim, muito fodas. E aí a gente quer mais, e aí você não dá mais. A gente pode chamar o Oda de tudo nessa vida, né? Mas ele sabe contar uma boa história, né? Ou ele escreve personagem com uma beleza. Posso chamar de machista, homofóbico, de tudo. Mas olha, escrever ele sabe. O jeito que ele desenvolve os personagens também, e tipo... Dá espaço, tipo, pra cada personagem, tipo, o menos possível. É tipo, ah, vou desenvolver sim, vou mostrar o passado. De uma forma maravilhosa. O Oda, ele sabe fazer contexto, sabe fazer background de personagem. Ele sabe fazer esses desenvolvimentos, né, de personalidade e tudo mais, narrativamente falando. Só que a gente vê que ele tem umas limitações na hora de apresentar uma mulher, de fazer uma batalha. Ele nasceu homem, né? Ele nasceu homem no Japão, né? Ele já tem várias limitações. Muitas, exatamente. Então, é nesse ponto que eu acho que ele... Parece que, assim, ele sabe o que a Robin pode fazer. Só que parece que ele tem um bloqueio ali, sabe? Do tipo, o que eu posso fazer aqui agora, sabe? O bloqueio dele chama editor, né? Todo ano ele pergunta pro Oda quando que acaba o One Piece, o Oda fala 5 anos. O problema do Oda é o editor. E continua assim, né? Ah, daqui 5 anos é mais 5 anos. Não, mas é real, eu acho que agora em um ano as coisas estão andando mesmo. Eu não ponho minha mão no fogo, não. Eu acho que o Oda, ele enrola o editor facilmente. E se o editor não cobrasse, a gente teria 5 páginas da Robin dando um Hadouken em alguém. Nossa, eu quero. Josi, você não tem noção do quanto eu quero isso. Assim, do tipo, Oda, eu só quero esse fanservice. Assim, você não precisa ter sentido, tá? Não precisa, eu vou passar pano pra você. Mas eu só quero essa cena, sei lá, da Robin destruindo a pessoa. Se é pra ter fanservice, eu quero o LOL e a Robin tomando café, chazinho no pônei. Dá uns beijos, entendi. Fazendo favor. Não quero que tudo. Dê beijo, não, porque eu não quero exposição da minha Robin. Eu só quero eles ali tomando chazinho. O povo vai bater punheta em outro lugar. Aqui é amor verdadeiro. Mas, enfim, eu acho que é isso, cara. Em questão da Robin, se me deixarem falando aqui, vai ser um cast só da Robin. Mas todo o desenvolvimento da Robin eu acho que é muito bom, muito bom. Tem os deslizes lá e cá, que nem a parada que a gente falou do Absalom, que dá aquela lambidona na Robin, que eu fico puta até hoje, quando eu vi... Não, Absalom, a gente já chegou à conclusão, nesse podcast, que Absalom foi um erro, um surto coletivo, que a gente imaginou o Absalom, tá, gente? Não existe. A gente apaga, não existe. Aí tem a cena lá em Dressrosa, com os anões que botam, né, fazem, amarram a Robin, aí a gente vê umas exposições, tipo, de bunda, peito, aí você fala, caralho, Oda, você nunca, você não fazia isso? Por que, que você tá fazendo isso de um jeito totalmente gratuito? E assim, a gente também, que nem a gente falou da Nami, a gente também tem esses momentos com a Robin, apesar que eu acho que é um pouco mais discreto, porque eu acho que o Oda, ele considera a Nami muito mais um símbolo sexual do que a Robin, mas a gente vê um pouco dessas coisas ainda rolando. Agora, fora essas gafes, essas coisas que incomodam, Robin, personalidade, é absolutamente lindo, e eu fico sempre assim, bolada, quando a gente tem que conversar com homem, que aí o homem pega e fala assim, a Robin não fala nada, né? A Robin não conversa com o bando, né? A Robin é tudo boca miúda, não, né? Não sabia do Sabo, nem falou do Sabo, sabia tudo de... se eu tivesse que conversar com você, eu também não falaria. Nossa, Jesus, é exatamente isso. Às vezes dá vontade de ser grossa, assim, sabe? Ai, eu, gente, vontade. Desculpa, eu nasci no Rio de Janeiro, a gente não tem pouco tempo, não. Perfeito, sabe? Perfeito. Pelo amor de Deus. Tipo assim, não tem motivo. Tipo assim, por que, me fala, por que a Robin vai contar do Sabo? Sendo que o Luffy não conta da família. Não, tipo, eles descobrem que o Garp é parente quando eles já estão lá. Então, tipo assim, se o Luffy não tá falando, por que que eu vou falar? Sabe? Não tem motivo. E já mostra que o Luffy tá, tipo, um pouco se fudendo pro Dragon, que é o pai dele, né? Sempre, tipo, dá essa indiretona. Então, tipo, que a Robin ia falar, e aí, mano, treinei com seu pai. Eu conheci seu pai, seu pai é assim, assim, assado. Sendo que, tipo, não tem a ver com a Robin. É muito mais interessante ela ter conversa sensata com as pessoas sensatas. Então, quando você tiver alguém sensato pra apresentar pra ela, vocês me chamam pra conversar, porque até então, não tá tendo. E se ela for assim, foge da personagem. Então, eu prefiro ela mil vezes assim, que daí ela tá sendo o que o Oda propôs, do começo ao fim. E outra, nossa, a Josi falou uma coisa real, porque quando ela tem uma pessoa sensata pra conversar, ela conversa, e a gente tem isso acontecendo em Chabond com o Rayleigh. Sim. Porra, vocês estão falando que ela não conversa. Como ela não conversa? Sabe, tipo, ela chegou junto com o bando e falou pro Rayleigh, então, eu descobri isso. As coisas do século perdido provavelmente estão no One Piece, não é? Aí o Rayleigh fala, ela fala assim, tá bom, eu não quero que você me conte, que eu vou descobrir junto com os meus companheiros. A maior parte dos diálogos dela, na verdade, não aparecem em cena, né? Porque é junto com os revolucionários, é agora que a gente viu que ela conversou com o LOL, sabe? E ela já deixou bem claro, meu interesse é com o século perdido, é com os clãs dos D, é isso. Quando tiver com quem conversar, eu converso. Mas, gente, pelo amor de Deus, no meio de uma guerra, vocês estão querendo que ela bata papo com quem? Senta, pelo amor de Deus, porque se o Luffy não estivesse falando há 15 horas, ele já tinha chegado lá em cima. Eles querem que ela sente, tome um chazinho, converse com a galera. Ah, pelo amor de Deus, gente. E eles só pedem, você pode ver, o fandom só pede isso da Robin. Eles só pedem isso da Robin, porque tipo... Robin nerfada e Zoro 30%, é só isso que o fandom fala. Não, Zoro Solo é a nova. Zoro Sola, nossa, isso. Agora, isso. Enfim, a gente falou da Robin, a gente falou da Nami, a gente falou da Tashigi, e faltou a linda princesa de Alabasta, a Nefertari Vivi. Eu acho interessante a gente falar dela. Assim como a Robin e a Nami, ela é uma companheira do bando, né? Ela é considerada Mugiwara, não só pelo bando em si, na história, mas pelo Oda. Então, tipo... Ela é mais considerada do que a Carrot, inclusive, não, que com tá certeza. No barco. É, tipo... Porque o Oda andou desenhando a tripulação, colocando a Vivi e não colocando a Carrot. Eu só queria dizer aí. É, porque a Carrot não é oficial, entendeu? É, tipo, a gente gosta da Carrot. Não a é. Carrot tem, um, tem não uma gostamos, sintonia não. legal e tal, mas não é não, oficial. Não, oh, não vem falar... Não vem falar mal da minha Carrot aqui. Não estou falando mal. Estou falando que ela tem mais o que fazer da vida dela. Não, mas ela é linda pro bando. Deixa ela no bando. Mas vou falar de Vivi. Vou falar de Vivi. Porque a Vivi, ela esteve com o bando por muito tempo, né? Então foram muitos arcos. Foi Alabasta inteiro. E mesmo depois de Alabasta, a gente teve alguns momentos da Vivi em histórias de capa, em aparições, lendo jornal, naqueles capítulos que a gente que tem do Oda, quando ele fecha uma saga e ele vai falar sobre o mundo. E aí temos também a Vivi recentemente, que ela apareceu no Reverie. Então, e a gente percebeu que ela é importante pra cacete, pra história. E então a gente tem tem bastante coisa pra falar sobre a Vivi, acredito eu. Mas antes de mais nada, tipo, vocês gostam da Vivi? Amo. Ai, muito. Completamente apaixonada. Acho que a minha cena favorita de One Piece, inclusive, é o Patinho salvando ela. A amizade... Vamos começar falando da amizade dela com o Karu, então. Porque a amizade dela com o Karu, cara, é uma coisa que o Oda, ele nunca conseguiu repetir. E isso do tipo, uma pessoa ter uma amizade com um bicho de estimação que tem uma sintonia muito legal. A gente tem alguns momentos, assim, realmente tem um companheiro ali, que nem o Wong lá em Skypie, que ele tem aquele cachorro, só que o cachorro não faz nada, não, do tipo, na verdade atende a todos os comandos de todas as pessoas, não só do Wong. Então, tipo, não é como se fosse exatamente aquele bicho de estimação que tem aquela sintonia, aquela amizade e tudo mais. E em outros casos também, que, enfim, eu não vou ficar comentando tanto, porque a gente tá falando de Vivi. E desde o início, quando a Vivi aparece ainda como Miss Wednesday, lá em Whiskey Peak, ela já tá com o Karu, e o modo que ela usa pra lutar ali, né, com o Zoro, inclusive, ela usa o Karu, né, então, às vezes o Karu não entende os comandos dela, e o que faz o negócio ser muito engraçado, mas ao mesmo tempo ele é muito companheiro, né, ele tá sempre ali, seja pra tentar proteger ela, pra auxiliar ela e em alguma luta, e com o passar do tempo de Whiskey Peak até a gente tem o final de Alabasta, uma das cenas mais lindas, assim, que eu considero, é quando eles fazem aquele plano todo de se separar em Alabasta e a Vivi vai com o Karu. E no meio da bagunça da Guerra Civil, o Karu toma um tiro. E aquilo impacta a Vivi de um jeito do tipo, mano, o bicho, sabe, esteve aqui o tempo inteiro e ele tava tentando... A Vivi e eu, né? A Vivi e eu chorei horrores naquela cena. Gente, ninguém... Eu fui pegar... Nossa, eu lembro claramente de eu pegando meu celular. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso comprar uma miniatura desse pato, porque é meu pato, sabe? Nossa, desesperadíssima quando ele fica todo lascado. Nossa, como que eu chorei. E eu acho que o que a Paloma também dizendo essa importância, ainda mais quando eles vão fazer aquele X, né, no... Isso! E ele tá junto, e o X, tipo, pra ninguém se confundir, né, por causa do Bon Clay, e tipo, inclusive, ele esse tá plano junto. Foi o Zoro, olha aqui, gente, o Zoro, a gente sabe que o Zoro é uma porta, mas foi a ideia ele dele. Que deu face? Sim, ele que deu a ideia. Do X, do tipo, antes eles tinham pensado na faixa, mas aí ele falou assim, cara, eles vão ver de longe, eles podem ver que tem uma faixa ali e podem tentar copiar isso também, e aí a gente não vai entender. Só que o que a gente pode fazer pra se diferenciar? Vamos fazer um X e botar creio. A faixa. Foi o Zoro que pensou nisso, eu falei assim, caralho, Zoro, você é um gênio! Fugiu do personagem, não me entendi. Aí o Oda comete uns erros assim, absurdos, né, gente? Lindos, mais lindos. Aí o X acabou se tornando essa... Inclusive, estou esperando na pandemia passar, porque eu vou fazer meu xizinho. Ai, diferente tudo. De algumas outras relações, né, de amizade entre humanos e bichos de estimação, o da Vivi com o Karu é uma coisa linda, né? Ele esteve por muito tempo com ela, sabe? E ele é totalmente destemido, e ele é muito carisma. O Karu é muito carisma. Eu lembro nas cenas de Little Garden, por exemplo, que eles enterram o Ruffy, assim, bem embaixo da terra, do tipo, você não vai mais sair. Ele, o Ruffy e o Zop. Eu não sei se agora é só o Zop ou se é o Ruffy e o Zop. E aí, a galera continua lá na luta pra pegar a galera pra transformar em cera, né? E quem salva o Ruffy e o Zop é o Karu. Uhum. E aí o Karu, ele chega assim, ele, tipo, todo desesperado, e tá lá os dois enterrados, tipo, caralho, o que que eu faço? E aí é o Karu que ele pega uma colherzinha e vai bicando, assim, vai picando até a galera conseguir sair dali. E, então, assim, ele, apesar de ele ser um pato, ele tem muito essa característica humanitária, saca? Então, é muito... E ele é muito engraçado. Tem aquela cena que acontece em Drum, quando ele é congelado, porque o Zoro foi um imbecil, que deixou, se não me engano, deixou ele cair na água do mar, assim, aí ele congelou. E o Zoro não percebe que congelou o Karu, e aí depois aparece o Karu lá todo fudido, assim, tipo, congelado e puto com o Zoro. E a Vivi, meu Deus, o que fizeram com você? Não sei o quê. Então, assim, eles são muito próximos, e o Karu tá sempre lá, em todo momento, em todo arco. Ele tem lá o alívio cômico, ele tá ali em algum momento pra salvar, pra deixar alguém confuso. E aí depois, o que mais me emocionou, depois que emocionou naquele sentido de deixar no hype, sabe? Tipo, caralho, isso existe, que foda. É quando, além do Karu, a gente chega em Alabasta, a gente vê que tem um exército de patos de Alabasta. Sim, os patozinhos. Ai, sim, verdade. Tem um exército e você de fala, patozinhos. Caralho, isso aqui é muito genial. Isso aqui é muito bom. Então, eu Karu, gosto eu muito, te amo. Eu gosto muito da vivi, assim, que foi uma das personagens que eu olhei assim, não, agora vai entrar, mas vai entrar no bando, né? Aquele hype, principalmente porque eu gosto de tudo em Alabasta, né? Eu gosto de tudo, da temática, das roupas, de como eles se movimentam, de toda a cultura que aquilo apresentava diferente, né? Que agora a gente tinha a apresentação dos Piratas da Areia. E eu gostava muito de tudo aquilo. E a Vivi, ela tava saindo de uma perspectiva onde ela tava... E eu descubro que ela é uma princesa e ela estava infiltrada. E ela subiu até a hierarquia mais alta. Então, não faz de conta, é incrível, né? Que só em One Piece, pra monarquia dá certo. Ela se responsabiliza pelo povo dela, né? Que, olha, ela eles estão é sem água, marca, meu que Deus. Que coisa rara, né? Ah, então, tem umas coisas assim, umas raridades. Ela, como o pai dela não pode se responsabilizar, ela toma essa decisão de ir infiltrada. Ela é o patinho, meu patinho. Então, eles vão... Ele é tipo um mordomo, né? Isso, na verdade, isso, um amigo. Isso, ele é um mordomo. Isso. Eles se infiltram, eles sobem na hierarquia. Eles chegam... Cara, eles chegam muito próximo de fato, sentar com o Crocodile. E chega muito próximo disso. Então... É tão incrível a forma que ela luta e ela desenvolve. E depois você vira e fala, gente, ela era uma princesa. Aí você pega todo o passado dela brincando com as crianças. De que por que ela se importa com o povo? É porque ela estava lá o tempo todo. O povo, na verdade, são os amigos dela, são a família dela. E aquilo... Gente, é a princesa da Disney, sabe? Ela é poderosa, ela é intuitiva, ela é inteligente. E até então a gente tinha a Nami, sim, mas você vira e fala, nossa, cara, olha essa menina, como ela é legal também. E, de novo, a gente não tem a disputa do protagonismo feminino. As meninas não estavam disputando em momento algum. Na verdade, elas foram conversando sobre, olha como que essas roupas são bonitas. Tudo isso é muito, muito perfeito, sabe? Ela é devota e ela dá de tudo pra conseguir, e no mesmo jeito que ela é devota na amizade dela com o Karu, ela é com a lealdade ao bando, e tudo que ela faz, ela usa as ferramentas dela. Pois e é. Num cheque de maturidade gigantesco, ela decide ficar, ela podia conhecer o mar, sabe? Ela podia viver as aventuras que todo mundo ia viver ali no bando, que ela ia adorar. Não, eu preciso estar aqui. Porque eu vou ser mais importante pro Luffy aqui. E uma hora ou outra ele vai precisar de mim, eu vou estar pronta. E isso pra mim, assim, nossa, me debulhei lá. Nossa, eu chorei muito, Alabasta. Nossa, e desidratei, assim, incrivelmente. Porque tem as cenas todas... O que Alabasta traz pra mim? Me traz uma profundidade da personagem que não é só um flashback. É eu entendendo. Ele me joga na realidade dela. Olha só, essa é a realidade dela. Então, ele me aprofunda na personagem, mas não é com flashback somente, né? Não posso falar que não é só com flashback, né? O que a Vivi traz, eu acho que traz um pouco da gente hoje, dos fãs. No sentido de, tipo, a gente vê uma personagem e fala assim, nossa, será que ela vai entrar no bando? E acho que a gente assistindo na época. E eu acho que ele, o Oda, conseguiu criar essa personagem foda. E digo, a primeira personagem que, tipo, não está no bando, mas que tem essa... Esse traçado, assim, de história maravilhoso, tipo, ele nem precisou, tipo, depois trazer ela no bando. Ela já tem o significado dela ali, em Alabasta. No mundo inteiro, todo fandom tem um carinho, né, pela Vivi. Sim, nossa, demais. E, tipo, eu lembro até quando, tipo, eu tava acompanhando o mangá, nem lembro que ano que foi isso, quando ela apareceu, né, de, tipo, lá no... Ela tava indo pro Ribeirão, tipo, lá de braços abertos, eu fiquei, gente, essa mulher tá de volta, maravilhosa. Eu fiquei tanto assim... porque fazia tempo. E, tipo, meu, que bom que a gente tem esse carinho, assim, por esse personagem. E que bom que o Oda, tipo, reaproveita, né? E como o Oda não conseguiu fazer isso com a Shirahoshi. Com a Shirahoshi, com a Rebeca, entendeu? Ele meio que tenta fazer replicagens. Então, mas é porque eu acho que a Rebeca, ela não tem tanta importância quanto a Vivi e a Shirahoshi, né? Tipo, nas especulações que a gente tem, a Vivi e a Shirahoshi, elas fazem papéis... junto com o Momonosuke, papéis cruciais, tecnicamente, na história. Só que, quando a gente vê o Momonosuke todo esparrapado lá, cheio todo amassado. Cara, a Shirahoshi, ela não consegue. Tipo, eu não consegui sentir momento algum, sei lá. Ai, meu Deus, vamos com a gente. Não, fica aí mesmo, moça. A Vivi, não. Até hoje, quando ela aparece, eu... Ai, meu Deus, por favor. Meu Deus, que saudade. Saudade da minha filha. É, então. É isso o sentimento que ele conseguiu construir. E que ela, e toda vez ele vai voltar e fala assim, olha só, ela é importante. Olha ali, ela tá crescendo, ela tá conseguindo. Nossa, a evolução dela é muito foda, né? Porque, tipo, ela sai com 16 anos ali. Sim. Acontece tudo em Alabasta, ela só tem 16 anos, galera. E aí, se realmente pega essa responsabilidade, tipo, não sou princesa, pouco tempo depois ela percebe que ela vai precisar ser rainha. Porque o Cobra tá começando a ficar zoado, né? Ele já não tá muito bem de saúde, ele não consegue... Mas você tá bonitão! É, sim, tá inteiro, assim, tá inteiro. Só que, assim, ele não consegue mais ter todo o tempo do mundo, né? E conseguir resolver algumas questões de Alabasta. Então, assim, a Vivi que às vezes resolve as paradas, entendeu? Do próprio reino. E ela percebeu essa responsabilidade a ponto de ir pro Reverie e também, assim, se situar, entendeu? Se mostrar do tipo, eu vou ser a próxima rainha de Alabasta. O meu pai tá aqui, ele ainda é um grande monarca, ele vai estar aqui nesse Reverie, mas talvez daqui 4 anos quem vai estar sou eu. E ela é muito firme. Eu acho que isso que é o mais foda, que eu acho que eu mais gosto da Vivi. Porque ela é sempre muito firme nessa ela coisa. Ela nunca foi fraca. É, nessa coisa, tipo, de proteger o seu povo, de acreditar em Alabasta, sabe? De fazer de tudo por Alabasta e entender os problemas que estão passando com o seu povo. Então, ela é também sentimental, você vê que ela fica desesperada muitas vezes, querendo salvar todo mundo, e ela não consegue salvar todo mundo, porque, né, a gente tá falando de uma guerra civil. A gente vê ela super preocupada quando a Nami fica com febre, e aí eles precisam pra Drum, e é ela que tem que decidir, aí a gente vai tentar levar aqui a doença da Nami no barco até Alabasta, ou a gente vai parar, né? E é a Vivi que resolve fazer isso, é a Vivi que dá um chega pra lá no Luffy, que o Luffy quer bater em todo mundo, e tu pega e fala assim, mano, você, a vida da Nami tá sob sua responsabilidade. Se você fizer uma bosta que ninguém quiser que a gente pise nesse lugar, a Nami pode morrer, sabe? Tipo, ela achei que dá uma puta bronca nele, falando isso. Aí o Luffy fala assim, eita, tá bom. Aí ele ajoelha e fala assim, por favor, nos ajudem, né? Que é uma coisa que o Luffy não fazia. O Luffy não é muito de fazer essa coisa. Mas o Luffy que deu na cara também, dela também, não foi? Sim! Justamente quando eles chegam e ela basta, que a Vivi percebe que as coisas realmente estão acontecendo. E que a guerra vai matar uma galera, ela fala assim, a gente precisa parar a guerra. Aí o Luffy pega e fala assim, olha, eu não posso com você. Porque o que a gente precisa fazer é derrotar o Crocodile, né? Uhum. E aí a Vivi, eles ficam naquela briga. Não, mas eu preciso parar a guerra, porque senão muita gente vai morrer. E ele fala assim, não tem como! Entendeu? A gente parar uma guerra assim. Diz o cara que tempos depois resolveu ir salvar o irmão. Pois é. Invadir a marinha. É hipocrisia. Eu acho essa cena dos dois, assim, maravilhosa. Eu até tava esperando pra citar. Do tipo, do nada, os dois começam ali a tretar, tá? Eu nem lembro depois como acaba. Só que outra cena também que eu gosto muito, que vocês falaram, tipo, da preocupação dela, é quando ela tá, tipo, na torre do relógio. Depois que o Pell, né, se sacrifica, nossa, ela fica gritando, nossa, por favor, parem de lutar. E daí, depois ecoa, assim, todo mundo para. Ai, meu Deus. Eu comecei a me arrepiar aqui só de lembrar disso. A Vivi, ela tenta gritar antes, ela tenta parar antes, ninguém ouve ela. E aí tá lá, rolando mó guerra. Aí começa a chover. Aí quando começa a chover, todo mundo, tipo, olha pro outro, tipo, para. Caralho, velho, como assim? Tá chovendo, sabe? Tipo, Alabasta. O maior problema desse lugar, a guerra começou porque não estava chovendo. E aí a Vivi olha, tipo, finalmente vê aquilo, tipo, as pessoas parando. Aí ela começa a gritar, parem! Tipo, tá tudo bem! É, tem vários micro situações em Alabasta, né? A gente tá lidando com o povo, né? Não é pirata contra pirata, marinha. A gente tem ali, tipo, o amigo de infância dela do lado oposto. É querendo matar o rei, saca? É complicado pra ela, mexe muito com o emocional dela, novamente nesse ilusório que a monarquia se importa. ela se importa porque ela é princesa. Essa é a coisa toda. Ela tem um apreço, ela conhece as pessoas que estão ali. Ela é gente do povo, né, cara? Ela é gente como eles. Isso que é o foda da Vivi, velho. E falta recurso, então ninguém é culpado. Então, quando você tem uma situação de guerra onde ninguém tem culpa, é uma situação meio merda, sabe, pra resolver. E ela teve que tomar decisões de adulto enquanto criança. E decisões mais sensatas que até o próprio pai dela. Então, imagina só que... E a gente estava ali naquele arco de Alabasta, isso já com toda a carga emocional que ela já vinha trazendo de antes, e o Luffy toda hora levando pau do Crocodile. Perdeu duas toda vezes. Toda hora levando pau do Crocodile. Então você tem nossa, que arco incrível, né? Você tem a Vivi pleníssima, você tem a Robin pleníssima também. Nossa, que arco incrível. É o que eu falo, gente, a tríplice pra mim, One Piece, é Alabasta, Skypiea, Water Seven, Lobby. A sequência dessas sagas, assim, é surreal, é muito foda. É muito foda quando a gente pega narrativamente falando. E eu não tô falando de luta, não tô falando de nada dessas coisinhas de batalhinha, lutinha, soquinho. Tô falando de narrativa, cara. A narrativa de Alabasta é perfeita, cara. É muito, muito bem construída. E aí, o Oda, ele insere a Vivi em toda essa narrativa. E é o que a gente falou, cara. A gente tá na jornada junto com ela, entendeu? A gente, tipo, tá querendo que as coisas deem certo. A gente tá ali acreditando nela e se desesperando com ela, entendeu? E colocando ela em todas as nossas teorias possíveis sobre o One Piece. Aí a gente chega agora no Reverie e vê a Vivi também pleníssima, do tipo, tô com 18 anos, eu ainda mando nessa porra toda, eu fiz um monte de coisinha Alabasta, entendeu? Do tipo, vocês, Marinha, vocês não fizeram porra nenhuma, não fizeram nada, eu conheço vocês, vocês são uns bando de lixo, entendeu? Chega lá pra ir no fígado, ela junto. Então, assim, ai, dá até uma nostalgia, sabe? Quando eu vi a Vivi nesses últimos volumes aí. Eu falo, caralho, Vivi, você é uma puta personagem. Que personagem foda. Você é linda, maravilhosa. Eu te shippo com a Nami, eu te amo, entendeu? Não, e aquela coisa, né? A gente vai ter que ter o retorno dela, sim, né? Porque ela tem um papel fundamental na história. Ela é o apoio que o Luffy tem, né? Contra a Marinha, né? Com certeza. Inclusive, a guerra final, a gente já pode até dar uns pitacos aqui sobre isso, porque com certeza o exército de Alabasta e o exército da Ilha dos Tritões vão ser comandados por duas mulheres e vão ser muito importantes pra guerra final, pra apoiar o Luffy, né, a ganhar contra o governo mundial, principalmente o Insama, né, que aparentemente vai ser o grande inimigo aí, o grande vilão da história toda. Agora a gente falou bastante da Vivi e da Shirahoshi, agora vamos falar mais das personagens secundárias. Porque, assim, são personagens de sagas, né? Digamos assim. Sim. Então, a gente teve ali a Shirahoshi. A gente tem lá o Luffy chamando ela sempre de fraca Roche, né? Ah, você é muito sentimental, né? Você é muito frágil e não sei o quê. E aí, a gente vai ver no passado da Shirahoshi que, na verdade, ela é uma pessoa muito boa de diplomacia. Ai, outra mãe maravilhosa, meu Deus! Essa mulher é perfeita. Nossa, a história dela, meu. Então, e aí a gente tem, que nem a gente já tinha falado, né, que a Nami aprendeu muita coisa com a Belmere, a Robin aprendeu muita coisa com a Nicovia e tudo mais. E a Shirahoshi aprendeu muita coisa com o Torrime, que a Shirahoshi, desde criança, ela sabia que o Roger Jones tinha matado a própria mãe. E ela nunca teve um rancor a nível de ódio de querer matar o cara, saca? Então, do tipo, e aí, conforme a gente vai vendo a saga, a gente percebe que, na verdade, apesar de toda a inocência, um pouco ingenuidade da Shirahoshi, na verdade, ela tem um coração imenso. E que ela é uma das poucas mulheres ali da Ilha dos Tritões que tem condição de levar a Ilha dos Tritões pra superfície e conseguir trabalhar numa diplomacia junto com seus irmãos de que os tritões, né, os homens peixes, sejam respeitados. O Oda, ele meio que prova ali na Ilha dos Tritões que não é uma monarca, né, porque a gente também tá falando de rei, né, de reino também. Não é um monarca violento, cruel, e que só quer ver o seu povo passar fome e morrer e papapá, que as coisas vão melhorar, né? Então, do tipo, ainda que os seres humanos sejam um bando de cuzão, filho da puta, que precisa ser julgado, né? Que precisa ser aprender ainda muita coisa e parar de discriminação, não é com a mão violenta que isso vai se resolver. Enfim, a Ilha dos Tritões inteira é basicamente pra explicar esse tipo de coisa. Ah, o ódio, ele existe, a raiva, ele existe, a violência também existe. Então, a gente tem um exemplo do próprio Arlong, a gente tem o exemplo do Rod Jones, a gente tem o exemplo do Fish Tiger, que ainda que o Fish Tiger tentasse ali fazer justiça, né, mais assim, da forma mais honesta possível, o ódio dele a humanos era surreal, a ponto de ele preferir morrer a ter que receber apesar sangue. Apesar dele não saber que ele conseguiu plantar ali, ó, uma no sementinha. Coração, a sementinha da revolução, ele morreu sem Pode saber. Exatamente. Uhum. Então, ali, a gente sabe que existe todo esse sentimento ali de insatisfação, de pesar, de dor, e a Shira Hoshi entende todas essas coisas. Porque ela perdeu a mãe por causa disso. Então ela perdeu a mãe porque a mãe dela queria fazer uma revolução, mas não uma revolução no sentido de, tipo, vamos fazer guerra. Vamos fazer uma revolução diplomática. Vamos fazer uma revolução política. Se a gente continuar matando humanos enquanto eles vêm pra cá, enquanto a gente também vai pra superfície matar os humanos, eles vão continuar matando a gente e esse ciclo nunca vai mudar. Então, assim, a gente precisa fazer eles entenderem quem a gente é, qual que é a nossa formação, nosso contexto histórico e tudo mais, e a gente também precisa começar a entender os caras. Porque não é todo humano que é ruim. Então, assim, justamente por conta desse pensamento da Otohime, os tritões mais radicais, como Rod Jones, que queria fazer tudo na base da porrada, na base do sangue, que matou a Otohime. Então, tipo, a Shira Hoshi, acima de todo mundo, sabe como que é essa parada toda. Ela enxerga que é muito mais profundo do que um simples ódio, né? É toda a própria sociedade dela que excluiu essas pessoas e tornou elas quem elas são. Então, meio que a Shira Hoshi, ela toma como a mãe dela tomou a conclusão de, olha, isso foi um problema que a gente mesmo gerou como monarca. Que todos, de certa forma, foi exatamente isso, né? Que eles são vítimas da sociedade e se tornaram monstros por conta de falta de oportunidade e tudo mais. E essa batalha insana que sempre rolava gerou tudo isso. Muitas vezes também por causa de fome e tudo mais. Que a gente acompanha na saga dos Homens-Peixe. Só que é muito forte, né? Tipo, a gente vê novamente como a gente tem uma história muito parecida com a Vivi, né? E ao mesmo tempo tão diferente, né? Abordado tão diferente. Elas tomam pra si os problemas e elas têm que resolver como que elas são símbolos femininos fortes, sim, né? E a Shira Hoshi, inclusive, por ser a Poseidon, e ela também entende que ela, assim, é um pouco inconsciente, mas ao mesmo tempo ela entende também que é diferente, sabe? Que, tipo, ela é uma das poucas que consegue se comunicar com o Rei dos Mares. E ela entende que outras pessoas, outros tritões também não têm esse tipo de poder. Só que ela também não sabe o que, de fato, uma Poseidon faz. Então, agora que alguma solução ali, a gente teve uma metade de uma resolução feita na Ilha dos Tritões, a gente pode ter ali uma Shira Hoshi que, cara, deslanche, sabe? Entende o que é ser Poseidon, qual é o seu papel, sua responsabilidade. Aí a gente tem toda a conexão com a história, porque a Poseidon no passado esteve com o Joy Boy, e aparentemente o Joy Boy tem toda aquela parada, né, com os D e tudo mais, e papapá. Então, assim, tudo tá conectado, né? E a Shira Hoshi, ela vai ter que agir também como sociedade, né? Porque ela vai representar toda a sociedade, que sempre foi discriminada, né? Então, tipo, é uma responsabilidade imensa. O Oda, ele fez ela ser essa personagem realmente mais inocente, ingênua, né? Mas que tem esse peso muito grande na questão de entender, sabe? Como lidar com as coisas de uma forma não violenta. Então, nesse ponto, eu acho que, tipo, todo mundo... A Ilha dos Tritões, ela tem vários buracos, eu acho, hein? A gente não precisava da cena dela dentro do tubarão? Não precisava. Enfim, tem algumas coisas desnecessárias. Tem. Que nem na Ilha dos Tritões, a gente tem, que nem a gente falou da questão lá das sereias serem lindas e maravilhosas e o Sanji perder sangue e precisar de transfusão por causa disso. Aí você fala, tá, então as mulheres sereias só serviram pra isso? Ah, não, elas fazem várias coisas. Elas dançam. Elas ajudam eles, não. Elas ajudam eles a fugir. Assim, a Kame. Aí tem a outra mulher lá, que tem a outra mulher lá que tem as visões. Shirley, então tem várias sereias fazem nossa, várias coisas interessantes. É porque o Sanji, o negócio do Sanji é muito... Tipo assim, pelo amor de Deus. Mas tem várias sereias que fazem um papel muito importante nessa saga. Gostaria não, de... Não, mas é que tá, o Oda, ele não dá esse foco. Não, muito. Não é tanto tempo de tela, assim, do Sanji fazendo isso. É porque é marcado. Fica marcado, porque... né? Então a gente tem que começar a lembrar dessas coisas muito mais legais e parar de dar ibope pra isso, que aí ele para de pôr. A gente tem a Shirley, né, que assim, ela ainda é um mistério, porque algumas coisas que ela pensou, que nem a Uruf que vai destruir... Gente, a... ela é o fake news em pessoa, gente. Ela é a fake news em pessoa. A mulher não consegue nem ler o horóscopo do jeito direito. Ela mete um miguezaço. Nossa, vi ele. Ela vê ele no meio do fogo. Pode acontecer um milhão de coisas, né? Exato, ele podia estar acendendo uma fogueira, sabe? Não dá pra saber. Sem contar que ela é irmã do Arlong, né? Um detalhe. Assim, pequeno. Você passou bem, bem despercebido, né? Tipo, o Oda podia ter explorado isso melhor, inclusive. Né? Passou, tô completamente batido. Eu acho que é porque tinha tanta aquela parte de, ai, porque o Arlong, a gente passou pano pro Arlong, aí aconteceu tudo que aconteceu. Eu acho isso lindo, inclusive, porque tem toda aquela questão da Nami também, que a gente já falou, do tipo, porra, foda. Se a gente fosse trabalhar muito o negócio do Arlong, a gente ia meio que retroceder a história, sabe? Eu acho que fica legal jogar ali, jogar uns verde, uns pá. Por que que... Eu acho que ela ser... Jogar umas palomas lá. Ela ser irmã do Arlong diz muito mais sobre por que que ela interpreta a visão como ela interpretou, sabe? Meio que é um trauma. Não, e ninguém gosta muito ali de lembrar das coisas do Arlong. Isso fica bem claro na Ilha dos Tritões. Agora, a Ilha dos Tritões também trouxe uma personagem que é minha, uma das minhas personagens preferidas da obra, que é a Koala. E vocês sabem que eu sou muito boiola pela Koala, porque assim... A Koala apareceu na saga, como flashback do Tiger, criancinha e tal. E aí ela que meio que subverte um pouco os pensamentos dos homens peixes ali, porque ela fala, mano, a gente não sabe nada sobre vocês. Então assim, o desconhecido, a gente acaba temendo o desconhecido. Porque, cara, vocês são, sei lá, triplamente maiores que a gente. Vocês são duplamente mais fortes que a gente. Vocês aparecerem e a gente caga nas calças. Porque a gente não conhece vocês. Então a gente tem, óbvio, pessoas cruéis que vão querer fazer coisas cruéis, mas normalmente, geralmente, são só humanos que não sabem nada sobre vocês. E isso dá aquele clique no Jinbei, cara. Do tipo, caralho, velho. Uma criança tá falando isso e, tipo, eles cuidaram dela como se fossem, tipo, companheiras, sabe? Assim, como se fosse meio que filha deles, assim. E levaram ela realmente à vila dela e tudo mais. E você vê a gratidão da menininha, dessa lindeza maravilhosa, que é que quando ela aparece em Dressrosa, a gente vê que ela usa o Karatê Tritão como luta. E nos Revolucionários, o mentor dela é um tritão. Aí você fica, ai gente, que coisa mais amorzinho, que coisa mais linda, do tipo... Ali naquele flashback, tudo mudou pra ela, sabe? Ela conheceu os caras, ela entendeu os caras, ela teve carinho por aquilo que era diferente. E ela levou isso com a vida dela. E ela conseguiu repassar isso pras outras pessoas, entende? Ela como ser humano, ah, beleza, eu vou aprender o Karatê Tritão, vou conversar com outros... tritões, ali nos Revolucionários, ela consegue realmente mudar essa situação, entendeu? De visão diferente, então você tem ali um respeito muito maior. Enfim, é uma coisa tão pequena, né? Porque a Koala é uma personagem extremamente secundária, cara. Ela tipo, aparece só no flashback e aparece três roças com alguns quadros, e é isso. Exatamente. No meu coração, ela é linda, cara. Ela é maravilhosa. Fazer um relato que, tipo, eu sempre lembro disso, não sei porquê. Que quando ia aparecer o Sabo, eu lembro que saiu primeiro o spoiler, né, nas páginas de One Piece no Facebook. E aí a gente tudo, Sabo! Não sei o quê, o Sabo, não sei o quê. Daí eu lembro a Paloma no meu Facebook. Gente, a Koala. Era... Todo mundo, Sabo! Daí, gente, a Koala, só pra ela. Pra vocês verem como eu surtei, cara. Eu quando eu percebi que aquela era a Koala, eu pensei, gente, pera, que ela é a Koala. A Koala da Ilha dos Tritões. A melhor coisa que aconteceu na Ilha dos Tritões. Aí, não deu. E ela luta, cara, tem tritão. Eu, tipo, ela é a melhor personagem do universo. Quem tá falando do Sabo? Foda-se o Sabo. A gente tem que ter o Koala. E eu já tava agora, empolgadíssima. Teve um capítulo que aparece o Sanji, aí todo mundo tava achando que ia chegar os Revolucionários por causa da risada que apareceu. Ai, não, era só um bait de mulher. E eu tava empolgadíssima porque eles iam chegar e eu, ai meu Deus, é agora! E não era. Eu tava esperando o Sabo e a Koala e chegou nada. A professora do negócio. Enfim, agora, a gente também tem outras personagens de saga que eu acho que vale aqui as menções, né? Eu não sei, na verdade, assim, entre todas as personagens de saga, assim, eu vi que eu fiz uma lista aqui, assim, eu tentei lembrar o máximo de cabeça, tá? De todos. Entre todos, assim, vocês têm alguma preferida? Algumas coisas você fala, porra, essa aqui é massa. Hancock. Hancock. Nossa, meu coração, eu sou totalmente cadelizada pela Hancock. Não tenho como, pra mim ela é de fato a mulher mais bonita do mundo. Eu adoro uma mulher gostosa, empoderada, né, gente? Aí, eu acho sensacional, principalmente que ela, a parte onde ela vai surrando todo mundo. E ela, cara, ela batendo em pirata, em marinheiro, e tá nem aí, ela quer fazer o que ela quer, sabe? Eu acho tão verossímil ela adulta, só que ela adulta, ela tendo o primeiro amor, assim, sabe? Que assim, todo mundo fica idiota, não importa. Todo mundo fica meio idiota. Sim. E eu acho que é transparente isso, porque quando ela entende que é amor, ela quer cozinhar, ela quer casar, ela quer... Então, tipo assim, é tão incrível, porque do nada ela tá socando todo mundo e lutando, e ela é forte, empoderada junto com as Amazonas, não sei o quê. Mas ela é também apaixonada pelo Luffy, porque o Luffy é diferente, e de fato ele é. Mas tadinha, eu acho que ela nunca vai ser correspondida, cara. Ai, eu não sei, eu acho que ela vai ficar viúva antes de casar, mas eu gosto dela porque ela é poderosa e ela sabe que ela é poderosa. E que todo mundo cai aos pés dela mesmo. E ela é forte, né, ela não é só, ela, além da fruta dela lá, ela é muito forte. Tem a cena, assim, no mangá que, tipo, quando é falado que o sistema Shichibukai acabou e aparece tanto o Mihawk, tanto ela, assim, ele tipo, foda-se, tipo, pode vir, tô aqui esperando. Não é como se a gente fizesse alguma coisa que vocês pedissem, né? É, eu achei sensacional. É, porque assim, o único medo, né, da Hancock de terminar essa questão da Shichibukai é porque agora a Marinha, ela tinha a tecnologia de andar pelo Commonwealth. Então, se eles quisessem fazer uma empreitada só pra atacar a Amazon Lily, eles conseguiriam. E a Amazon Lily, querendo ou não, estaria isolada. Então, é um pouco perigoso, né, politicamente falando. Mas mesmo assim, ela enfrenta tudo com muita prontidão, sabe? Eu gosto dela como líder. Ela tem os deslizes, primeiramente, ela é a monarca mais próxima de ser monarca mesmo. Porque ela tá acima de todos e ela tem esse endeusamento dela. E ela precisa tomar uns tapas na cara da vida pra entender que ela não pode tudo, sabe? E eu acho incrível tudo isso, como ela vai evoluindo ali no microcosmo dela, né? Eu acredito ainda que a gente possa ver coisas legais da boa Hancock, sabe? Realmente na questão de batalha, porque ela tem um exército, ela tem a Amazon Lily inteira, e agora ela não é mais Shichibukai, então tipo, mano, não tem mais nada que te prende, velho. Vai! Tem um só filme, vai, né? Tem um filme que é True Filler. Se eu não me engano. O Hand, da Ilha da Sim, que ela dá uma surra. Nossa, é sensacional ela batendo lá no vilãozão, no final das contas. É incrível, a luta compensa assistir. Apesar de ser um filerzaço, assim, muito grande. Uma personagem que eu gosto, assim, e tipo, sei lá porquê, eu gosto muito, assim, a Perona, tipo, pelo design, pelo jeito, assim, meio chatinho dela. Eu até compartilho muita fanart no Twitter, desculpa isso. Mas eu adoro ela, assim, tipo, em Thriller Bark ela é totalmente chata, mas a luta dela com o Sop também, eu gosto muito, assim, que marca os dois personagens ali. E eu adorei que ela foi lá, tipo, foi mandada pelo Mihawk e ficou lá. Ela descobriu que o Moria, tipo, tá vivo, mas não largou o pé, ficou lá. Eu gosto da relação, aquela relação de Mihawk, Perona e Zoro. Trizal. Ai, eu pra gosto. Mim, Trizal não. Calma aí, vamos se respeitar que eu vou rejeitar a Mihawk? Não tô rejeitando a Mihawk. Quem sou eu? Mas eu tenho 29 anos, ok? Aí, o que acontece? Mas eu não consigo com as fanarts de Perona e Mihawk. Ai, gente, por favor, é meu chip, eu amo muito. Não, e, tipo, falando um pouco do time skip e pós-skip, a Perona, tipo, ela é toda, né, meio que infantil, reclamona, tal, tal, tal. Daí ela passa os 2 anos lá com o Zoro e o Mihawk. Daí, tipo, você percebe que ela mantém a mesma essência de, tipo, reclamona, um pouco infantil. Só que ela muda totalmente a roupa, né? É uma roupa mais séria. É uma roupa mais, tipo, mulher. E ela, aquele urso lá, às vezes ela não segura. Eu acho isso, tipo, um jeito meio delicado, assim, de transformar, tipo, de construir construção de personagem e tal. E eu gosto ainda da essência da Perona que permaneceu, assim, pra encher o saco do Milhouse. Eu gosto bastante também. Todos os mini diálogos que eles têm, é sempre ela fazendo alguma coisa muito escandalosa e ele falando, tá, então vai lá. Faz lá. É. E no fim ele meio que aceita ela do tipo, fazer o quê, né? E ela não vai embora, fica lá, tipo, o Zoro se foi, o Boria sabe que tá viva, ela tá lá, tipo, é isso, é o melhor que eu tenho no momento. Eu não entendo muito a relação dela com o Moria, sabe? Tipo, o que ela hoje faria com relação a isso. Porque meio que eu acho que ela... Cara, ela vive no castelo do Conde Drácula. Cara, entre nós. Por que ela vai querer, né, então? Se meter nisso tudo? É que quando ela descobre, ela fica tipo... Ai, meu Deus, ele tá vivo, mas tipo... Ah, eu não quero voltar, prefiro ficar aqui com o Mihawk. E que bom, né? Porque Mihawk moria, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Entre todas as personagens, assim, eu já falei da Koala, que eu gosto muito da Koala. Acho que um pequeno problema que eu tenho com as mulheres que o Oda faz, principalmente de saga, é que elas sempre tomam na cara, em algum momento, e elas precisam ser salvas. Isso acontece, sei lá, lá em Skypiea, que a gente tem a Akonis e a Laki acontecendo a mesma coisa. Mas isso acontece com o Luffy o tempo todo. Não, acontece com o Luffy, mas só que o Luffy é protagonista e no fim chega lá e dá o soco e ganha, né? Então, é, porque tipo assim, o Luffy é o ápice do tem que ser salvo o tempo todo, né? Ele tem que ser salvo o tempo todo. Se não salvar, acaba a história. Mas ainda assim, ele consegue ter o protagonismo, né? Do tipo, ah, que nem o veneno lá em Impel Down. Ah, o bicho tava lá morto, não sei o que, de repente conseguiu os hormônios do Ivankov, aí depois ele praticamente se tornou imune a qualquer outro tipo de veneno, né? Então, beleza, isso se tornou uma questão do tipo, ó, oh, como ele é foda, ele é forte. E isso acontece na Ilha dos Tritões, que ele recebe uns danos com veneno, isso acho que aconteceu também mais recentemente, em um ano, inclusive, que ele ficou meio mal, mas só que ele conseguiu lidar muito bem, porque ele tem essa imunidade. Sim, cara, ele e o Zoro comendo as paradas. E, tipo, não acontece que nada. O que eles estão fazendo? É. Acontece nada. Então, cara. E, tipo, eles não têm febre, eles não ficam gripados, eles não têm caganeira, não acontece nada com eles. É tipo, é meio doido. E aí a gente tem, por exemplo, a Laki, né? Que é uma das Shangens ali, que é guerreira junto com os outros. É a única que acontece esse momento do tipo, ah, eu vou te punir, Wiper, porque você é homem, eu vou te punir machucando a mulher. E isso se repete em alguns momentos nas sagas, com justamente as personagens femininas. É praticamente sempre as personagens femininas. Então, tipo, quem vai tomar no cu que nem vai? Lá em Dressrosa. Ficou a Violet e a Rebeca lá, que acabou ficando de frente com o Doflamingo. Aí, do tipo, você sabia que as duas sentiam um ódio muito grande, mas você tinha todo aquele sentimento do tipo, eu sou impotente, eu não consigo nem encostar no Doflamingo, e eu vou precisar do Ruff, vou precisar do Law, de todo jeito, e se eles não aparecerem aqui pra me salvar, eu vou ser morta. Isso acontece de novo lá com elas. E isso vai acontecendo. A gente aconteceu. Cara, aconteceu isso com a Reiju, saca? Em Whole Cake. Reiju que é forte. A Reiju que, tipo, é basicamente a cabeça da German, sabe? 66. Ela é muito mais inteligente que o pai dela. E chega no momento em Whole Cake que, tipo, ela consegue. Ela consegue meio que desabilitar, né? Assim, a Smooth, né? Que aí também a Smooth não apareceu na saga, porque justamente que a Reiju jogou um veneno foda na Smooth. A Smooth não conseguiu fazer mais nada. Só que quando a parada entornou, né? O caldo entornou. Quem ficou ali numa situação do tipo de tomar um dano, né? Digamos assim, que seria aquele dano pra matar, né? Que ficou numa situação muito complicada, não foram os outros irmãos do Sanji, foi a Reiju. Então, assim, em vários momentos de One Piece, é sempre esse tipo de acontece. Esse tipo de coisa sempre acontece. Sempre vai arrebentar a corda pro lado de uma personagem feminina de saga, entendeu? Então, isso é uma das coisas que me incomoda, né? Porque você fala, sei lá, velho, a Reiju tinha condição, sabe? De fazer ali alguma coisa por si só, de ter um pensamento por si só, de encontrar um caminho, assim como, sei lá, sabe? A Robin já encontrou, a Komanami já encontrou. E aí esse sentimento de impotência, eu acho que é uma coisa que, eu não sei se pega tanto em vocês, mas isso pega muito, sabe? Em mim, pelo menos. Porque assim, eu sou uma pessoa magricela, né? Eu sou muito magrela, então assim, qualquer pessoa pode chegar, me dar um tapão, eu desmonto. E é isso. E é extremamente frustrante, assim, pega muito, sabe? Naquela coisa, caralho, velho. É, sempre vão me ver realmente como esse... Como essa frágil, entendeu? Do tipo... Isso não é nada, entendeu? Se eu fizer uma piscada ela aqui, já era pra você, sabe? E a gente sabe não só em questão de física, sei lá, de alguém assaltar a gente ou qualquer coisa do tipo, mas em qualquer situação de abuso, né? Em qualquer situação de assédio e tudo mais, a gente sente esse tipo de impotência. A gente fica incomodado, entendeu? De verem a gente exatamente dessa forma, e por muitas vezes a gente também tem essa impotência de que, ai, só se a gente estiver de um lado de um homem que nada vai acontecer. Só se um homem chegar e falar assim, ó, vamos parar, que aí as coisas vão mudar, sabe? E isso é uma coisa que eu acabo ficando um pouco engasgada, porque ainda que seja, em algumas situações, isso seja natural, né? Do tipo, cara, é ali, tá narrativa, aconteceu e beleza. Fica esse incomodinho, sabe? Que eu acho que provavelmente uma autora mulher, sabe? Sei lá, a gente não vê isso acontecendo com frequência em Fullmetal Alchemist, a gente não vê isso com frequência acontecendo em The Greyman, em outras histórias feitas por mulheres, sabe? Você vê que, assim, é claro que ainda tem padrões, né? De shonen, de lutinho, que é normal, mas você ainda tem ali algumas coisinhas que acabam se diferenciando, né? Eu acho que Mag também tem a Morgiana, né, Helena? Que acho que diferencia também um pouco disso. É, mais ou menos. É, ela tem um pouco desse lado frágil, precisa ser salva em alguns momentos, só que ela também tem a própria força e consegue resolver as coisas por si própria. E o One Piece, isso é muito frequente, né? Então eu não sei o que vocês pensam sobre isso, se vocês chegaram em algum momento se sentirem incomodadas por conta disso, de acabar sempre do... Ah, a mulher, beleza, ela parece ser forte, o outro parece que mostrou ela sendo forte, mas no fim ela vai ter o mesmo papel de gênero que qualquer outra mulher, sabe? Eu não sinto. Eu acho, na verdade, que é indiferente pra mim. Eu consigo visualizar outros momentos, assim, quando eu penso em alguma coisa do tipo, eu consigo visualizar outros momentos. E eu acredito que seja porque não me chame muita atenção, não é algo que me abala. Isso pode ser muito bem por causa do meu sol em leão, ou pelo fato de eu ter uma autoestima muito alta, que eu nunca tive muito essa sensação de que eu precisava ser protegida. Então, é muito de uma casa também, onde eu tinha uma estrutura familiar, onde a minha mãe, eu via a minha mãe, vejo minha mãe até hoje, como um ponto de poder, sabe? De força, força bruta mesmo. Então, por mais que eu hoje tenha meu 1,70m e meus 45kg, eu passei a adolescência toda... Mesmo que se eu perdesse, eu caia no soco. Então, eu vim de uma sociedade violenta, matriarcal. Então, eu tenho uma coisa muito específica, né? Você ter uma pessoa que lutou contra o patriarcado desde sempre. Porque era o que eu tinha em casa. Então, eu sempre vi mulheres, independente se elas estavam perdendo ou ganhando, eu nunca vi diferença, né? Porque pra mim, pelo menos ela estava lá. Então, é meio que quando eu olho, eu talvez não tenha essa sensibilidade de perceber que talvez o autor esteja colocando diversas vezes as mesmas meninas, mas é porque eu tenho esse olhar meio que nivelado, tipo, ah, ela perdeu, que droga, sabe? Não é meio que, caralho, ele colocou essa menina pra perder de novo. Meio que eu não devo perceber por conta disso. Então, acaba que fica na minha memória, tipo, ah, se eu tiver que pensar assim, ah... Fulano apanhando, minha mente insta vai procurar todos os homens apanhando primeiro, porque... Feminista. Então, vai ser o que eu vou me apegar. Então, eu não consigo elencar cenas aonde... Só coisas muito, muito marcantes, e mesmo assim, eu ainda olho pras personagens vendo... Olha, ela é foda, ela perdeu, mas ela é foda, olha o que ela fez. Então é mais difícil pra mim, sim, ver... Tem que ser uma parada muito brutal, tipo, muito brutal, pra chegar a me incomodar. Pra você é diferente. Pra mim é diferente, porque eu estava inserida nessa sociedade extremamente machista, mas... A violência também partia de mim, sabe? Ah, eu queria. Por conta disso. Uma questão de sobrevivência mesmo. Você vai ver... A gente até brinca com os meus amigos, não sei o quê. Eu sou muito agressiva, principalmente falando e tudo mais. Só que hoje eu não estou numa situação dentro de um, de uma bolha onde eu preciso ser agressiva. Então, se eu fui uma criança agressiva, e sim, eu fui uma criança agressiva, e eu precisava me pôr como dominante o tempo todo, até os meus 15 anos, é porque eu precisava disso. E graças a Deus, hoje estou aqui inteira, não levei um tiro na cabeça. Vamos agradecer ao destino. Muito obrigada. Mas é isso, sabe? Eu acho que isso acaba saindo despercebido porque eu não me sinto frágil, sabe? Então eu meio que sempre vejo o lado positivo da situação. Olha, ela apanhou. Mas ela apanhou porque ela se permitiu apanhar. Porque ela foi lutar. Porque se ela não tivesse nem ido lutar, ela não tinha apanhado. Então é meio que uma autoestima de tipo, vai menina, é difícil, mas a gente consegue uma hora. Então é meio que pra mim é isso, sabe? Pode falhar mil vezes, mas uma hora vai. É, então tem que ser muito brutal a parada pra, sei lá, primeiro episódio de Goblin Slayer, sabe? Tem que ser muito, muito bruto pra pegar. Você pontuou um negócio que acho que reflete muito na minha vida também, como a minha mãe. E acho que até pega um pouco de One Piece, né? Como as mães pegam e moldam você. A minha mãe é, tipo, acho que um exemplo de inspiração. Do tipo, a diferentona da família. Ela bate de frente muito com a minha avó, que tem uns pensamentos muito diferentes. E hoje, tipo, ela mudou bastante também por conta da minha mãe. Então, eu sempre, acho que, sempre tentei seguir as ideias da minha mãe. Ainda bem que, tipo, eu sigo. Porque, tipo, acho que até a galera chega pra mim e fala, meu, queria ter a sua mãe. Porque a minha mãe tá sempre lá, assim, pondo. Ela falando, treta na pensa. Internet, né? É, minha mãe treta no Twitter todos os dias. Com bolsominions. Então, tipo, tá lá tretando. E, tipo, eu acho que é muito isso. Tipo, ok que eu tive as minhas quedas, né? Ainda mais com os meus primos que eu convivi, tipo, com dois da minha idade, um pouquinho mais novo, assim, homens, primos. E era, tipo, meu convívio, assim, e às vezes vinham piadas machistas que hoje a gente para e repensa, tipo, mano, ridículo. E uma coisa que eu sofri muito com um deles, eles me chamando de gorda, e aquilo me incomodava demais, e aí eu tentava falar, e eu lembro que esse foi um dos momentos muito importantes, tipo, de me impor, e eu tentava me impor como a minha mãe impõe, porque a minha mãe, tipo, ela parece que tá na linha, sabe? Tipo, o que ela, tipo, alguém fala alguma coisa pra ela, parece que ela já tem a resposta. E a professora de história, então qualquer aluno que vem, ela pega e pá na cara do aluno e tipo, sei lá, sempre tentei ser um pouco assim. E acho que em relação aos animes, eu acho que ainda bem que tem essas personagens que se impõem e mesmo que algumas falhem, tipo, elas continuam. Eu até tive esse tipo de medo, assim, de ver One Piece como uma obra que não tenha tanta personagem feminina assim lutando, ou tipo, não tem tanto esse espaço, ou se tem, elas acabam falhando. Mas, tipo, acho que depois analisando de uma forma melhor e ainda debatendo com vocês, tipo, a gente vê que é totalmente diferente. Então, é bacana. E acho que fazer essas comparações, ainda mais com obras que vêm, que são escritas por homens ou escritas por mulheres. A gente fala até de Mag, que é pela Otaka, que por mais que, tipo, ela seja mulher, ela peca em algumas coisas extremamente bizarras, como no começo tem um puta assédio do Aladdin lá com os personagens, isso, nossa, me incomoda, mas depois ela acaba e não faz mais isso, e tenta melhorar nas personagens femininas dela, então, tipo, é isso, acho que a gente tem que estar aqui pra debater e ver, né, como que é construído, né, as personagens, ter esse espaço que, tipo, antigamente a gente não tinha, que era tipo, foda-se, que bom que a gente tá construindo esse espaço, que tipo, a Paloma criou o quadro, a gente tem o Chimichangas também, então, tipo, outros também, né, formatos, outros podcasts, então, que bom. E eu falei muito. É, perfeito, perfeito. Eu queria dar mesmo, queria conversar com vocês a respeito disso, porque na minha vivência, assim, eu sempre tive que me impor pela voz, né? O pessoal aqui em casa até fala, Paloma, você fala alto pra caralho, mano, você fala muito alto, fala um pouco mais baixo. Mas porque, assim, às vezes quando eu me empolgo, quando eu fico brava, quando eu vejo uma injustiça muito grande acontecendo, eu me exalto nesse ponto, entendeu? Então, assim, eu me exalto, já teve treta acontecendo em empresa, entendeu? Que eu tive que realmente engrossar um pouco mais a voz, tipo, mano, você tá fazendo uma bosta, saca? E ao mesmo tempo, né, a gente acaba se impondo muito na sociedade, com a nossa voz, né, de tipo, cara, olha o que você tá fazendo, né, do tipo, pelo amor de Deus, né, toma um pouco de tenência, você não tá ouvindo o que eu estou falando. Ao mesmo tempo que isso, a gente conseguiu conquistar aos poucos na nossa sociedade, né, de ao menos ser ouvida, né, ao menos ser ouvida, porque isso, antigamente nem ouvida a gente era, não existia isso. A gente era só um peão mesmo, numa empresa, seja lá chão de fábrica ou não, que seria assédio. Tomaria assédio do dono da empresa e assim por diante. Isso era uma coisa que, era corriqueira, entendeu? E as mulheres tinham que aceitar porque precisavam do dinheiro. E isso aconteceu em todas as sociedades possíveis. E hoje, como o mecanismo, acho que das coisas estão mudando um pouco, e aí a gente consegue impor um pouco mais a nossa voz, consegue fazer com que a gente seja ouvida, né? Que não seja só um bando de mulher reclamando. Eu também consegui me proteger dessa forma. Desde o bullying da escola até na minha área profissional, entendeu? Então, do tipo, nesse ponto eu acho que eu consegui me proteger, de certa forma, sabe? Porque é falando de uma forma sensata, é falando de uma forma firme, né? É você mudando a entonação da sua voz. Porque se você começa a falar um pouco mais frágil, ficar gaguejando, achar que não tem condição de ganhar aquele... Não necessariamente ganhar, mas ao menos ser ouvida, né? Já era, você perdeu. De toda forma possível, entendeu? A minha mãe mandava sentar a mão na cara. A minha mãe falava, belisca na axila que ninguém percebe. Então, assim, e eu consegui me proteger dessa forma. Só que quando a gente vai e parte pra questões físicas mesmo, de alguém querer brigar com você, de alguém querer te assediar, te abusar, é uma coisa que, assim, sempre fiquei em choque, sabe? Quando essas coisas aconteceram, sabe? No sentido do tipo, impotência. É isso. Do tipo, caralho, eu não sei nem o que eu posso fazer aqui. E às vezes, quando eu vi algumas dessas cenas acontecendo em One Piece, eu me sentia exatamente nesse estado, entendeu? Do tipo, caralho, velho. É um sentimento horrível, entendeu? É o que eu posso fazer, né? É exatamente isso. Tipo, é uma parada tão grande, tipo, eu tô aqui assistindo, mas o que eu posso fazer? Isso. E aí, assim, isso aconteceu em alguns momentos. Acho que o Dalak, que é de Skypiea, né? Que é uma das companheiras do Viper, acho que foi uma das que mais me marcou. Porque a todo momento, assim, ela tomou esporro de todo mundo na saga. Porque ela queria proteger a Terra e não sei o quê. E aí o Viper dava umas broncas nela. E aí ela sempre tava ali num processo de tentar equilibrar, né, todos aqueles hormônios de todo mundo, né, porque tava todo mundo revoltado na saga, todo mundo queria brigar e tudo mais. E ela era o único ali que tava tentando fazer algumas coisas pelo lado mais sensato e menos violento, né, digamos assim. E aí chega um dado momento que é isso, ela só é usada nesse momento do tipo, eu vou te machucar pra que o Viper fique puto de alguma forma, sabe? Pra que o Viper sinta o quão impotente e fraca você é. E naquele momento que ela toma um golpe do Enel, foi esse sentimento que eu senti, sabe? Do tipo, caralho, que impotência, filho da puta! E é assim, beleza, se isso acontecesse só com a Laki em um momento muito específico, eu acho que seria uma coisa que eu também nunca teria comentado aqui no podcast. Mas em vários momentos isso vai se repetindo, e aí essa impotência parece que se torna muito mais real, sabe? Como se a gente realmente não tivesse o que fazer, não pudesse. A gente sempre vai entrar nesse estado de impotência, de ter que aceitar certas situações, e mesmo se a gente tentar fazer alguma coisa, não adianta de nada, sabe? Então, é por isso que eu quis trazer esse ponto aqui pra vocês. Até também pra ver um pouco da visão de vocês. E foi muito bom, sabe? Eu acho que é o tal da sororidade que a gente diz, né? Que aí a gente vai vendo vivências diferentes, né? De mulheres diferentes, e a gente aprende com isso. E, ao mesmo tempo, a gente também percebe que a gente consegue ganhar força através disso, né? Então, obrigado pela resposta de vocês, por ter comentado um pouco mais sobre isso. Que é uma questão, acho que, digamos, que é um pouco mais pessoal, acho eu, assim. Então, valeu por darem aí um pouco da visão de vocês em relação a esse tipo de situação, né? Que acontece em One Piece. Galera, a gente tem 4 horas e meia de gravação. Pouco, né? Eu agradeço imensamente por vocês terem ficado todo esse tempo aqui conversando sobre One Piece. A gente nem gosta de falar de One Piece. Não é? Imagina. A gente nem gosta das personagens, né? Não tem nem... mas a gente só tá aqui fazendo 4 horas reclamando, né? Segundo alguns otakus. Mas a gente vai continuar fazendo esse papel aqui. Trazer a nossa opinião, trazer a nossa visão a respeito de One Piece. O que a gente gosta, o que a gente acha muito foda, o que a gente não acha foda, o que a gente acha desastroso. E o que... que pode ser possível melhorar, né? E basicamente é isso, né? Eu agradeço imensamente pela participação de vocês. E podem fazer seu jabá de vocês, fiquem à vontade. Primeiro, Josi, puta, eu sei que você faz um monte de trabalho por aqui, as pessoas deveriam conhecer mais você, inclusive. Obrigada, agradeço eu você de convidar. Fiquei felizona com o convite. Adoro o que você escreve, é sensacional. Acho que é um trabalho completamente, um diferencial, né? Que faz muito bem pra comunidade. Jade. Pra quem não me conhece, eu sou a Josi Fonseca, eu sou do canal Vertente Geek, Vertente Geek em todas as redes sociais. E se você quiser me ver reclamando do patriarcado e lutando contra o capitalismo, Twitter é Josi_Fonseca. Se você quiser acompanhar as minhas lives jogando World of Warcraft, montando o meu anilist, atualizando tudo, falando sobre os animes da temporada, no YouTube Vertente Geek. E pode me chamar toda vez que for pra falar mal de macho, porque eu tenho aptidão, eu leciono falar mal de macho. Então eu tô aqui pra fazer linha de frente mesmo, vamos nessa. Bora! E Helena, as pessoas já estão acostumadas com você aqui no Chimchegas e tudo mais, mas nunca é demais lembrar do seu trabalho. Bom, primeiramente, obrigada, Papo, mais uma vez, tá me dando essa oportunidade de participar desse lindo podcast seu, de estar aqui debatendo. Obrigada, Josi, também. Adorei debater com vocês. Passar aqui 4h30, mas amei. Nem vi o tempo passando. E, bom, se vocês quiserem acompanhar meu trabalho, eu escrevo no Chimichangas também. Eu faço umas análises mais do audiovisual, assim, com animes e mangás. Eu vejo, assim, mais, analiso mais roteiro, direção de fotografia, cores, direção de arte e afins. E eu também estou no Papo Nerd com elas, né? E eu escrevo também nesse meu mundo geek e às vezes também estou no podcast do Midiáticos. Eu vou deixar todos os links certinhos na postagem, tá, galera? Então, pra quem quiser acessar, é só, enfim, entrar no post desse episódio. E, no mais, agradeço a todos vocês que ouviram também, tiveram toda a paciência de ouvir as nossas considerações. E se preparem já pros próximos episódios do Minas Debatendo One Piece, porque vai ter muito mais, tá? Isso não vai acabar. E, no mais, é isso. E até o próximo episódio.